Boa tarde, Marcelo Chaves. Boa tarde. Que Deus te abençoe. Que Deus te livre dos maus, dos perigos. E tudo enquanto for de ruim. É verdade, Marcelo. Primeiramente, agradeço a Deus e essa rádio e a você. Já vieram colocar lâmpada aqui no meu posto. Liguei para aí, fui muito bem atendida e consegui, graças a Deus. Só tenho que agradecer a Deus e a você. Muito obrigado, amiga. Totoca, meu primo, tá ligado. Grande abraço, Tinetinho. O Totoca da Vila Graça, Tinetinho, a Putinha Nota 10, lá na Santo Antônio. Ivonete em Umburana já estava inquieta. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado mesmo. Grande abraço. Boa tarde. A paz do Senhor Jesus, ela sempre vai estar com você. Estava muito triste porque a rádio estava fechada. Faltava 10 minutos para o meu dia e meio, já liguei o rádio, porque essa rádio me faz companhia. Onde eu fiquei a tarde triste. Aqui é a Francisca do Sítio Arara. Rezei com você ontem e hoje, o Pai Nosso. E que este Pai Nosso vai lhe fazer muito bem. Amém. Sim. Boa tarde, Marcelo. Anésia Braz. Bom dia, Anésia. Boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Marcelo, pelo amor de Deus, coisa horrível. Mas Jesus te ama. Ama todos os teus filhos. E é horrível. A gente ia todo dia, 4 horas da manhã, o Vicente liga o rádio. Muito obrigado, Anésia, amiga. Marcelo estava ansioso para chegar às 12h30. Antônio Marcos, obrigado. Eliseu Silva, de Ararendá, sendo solidário a gente. Obrigado, Eliseu, comunicador. Boa tarde, Marcelo. Estou muito feliz que a rádio voltou. Hoje pela manhã botei em outra rádio para casa não ficar tão silencioso. Só vi coisa crítica. Logo desliguei o rádio e fiquei esperando vocês entrar de novo. Tá bom. Graças a vocês voltaram. Muito obrigado. Socorro, Max. Boa tarde, Socorro. Boa tarde, Marcelo. Graças a Deus. Estamos no ar novamente. Calaram a voz do povo, mas a de Deus não. Estamos juntos. Vamos para cima, Marcelo. Muito obrigado pela sua participação, amiga. Boa tarde, Marcelo Chá. Obrigado. Muito obrigado a rádio ter voltado, porque sem essa rádio Poti, Marcelo, e com Levone e todos que fazem a Supervado, não presta sem rádio. Muito obrigado. Obrigado, Ribeiro. A rádio está no ar, Marcelo Chá, que é o Ribeiro até ali. Graças a Deus a rádio está no ar, né? Rapaz, fica esquisito demais ser a rádio Poti, viu? Tem de estar no ar essa rádio. Maravilhoso, valeu, Marcelo, um abraço, meu amigo. Um grande abraço, boa tarde, meus amigos. A que ponto chega a política suja do município? Isso fere a todos que muitas vezes só tem o rádio como meio de informação. Que pena. Eu não vou seguir que trata na justiça, eu não quero, tá bom? A gente respeitou a decisão judicial. A Rádio Puti, a maior audiência dos Inhamuns, Velho Rodrigues de São Paulo. Muito obrigado. Cadê, Tony? Deixa eu pedir, já tenho que pedir o comercial. Gente, tem mensagem demais. Certo? Você mandou, Tony? Deixa eu ver aqui. É muita mensagem. É mensagem. Eu tenho nesse instante. Eu tenho mais de 100 mensagens nesse instante. Pronto. Miguelzinho da Bebida Nova. Marcelo, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes dessa brilhante rádio. Marcelo, você não sabe a falta que essa rádio fez ontem a toda a população do interior. Ontem fui na casa da minha mãe, cheguei lá na Bebida Nova, fui recebido com ela por lágrimas, por as lágrimas dela perguntando: meu filho, tiraram a rádio Poti do ar, quando é que a rádio volta? O que é que vai ser de nós do interior sem a rádio Poti? Eu disse para ela: minha mãe, a rádio está voltando amanhã, que era hoje. E graças a Deus, Marcelo, vocês estão no ar para dar todo as informações à população do interior. Pronto, olha aqui, a Marciana Gomes. Boa tarde, Marcelo. Estudei sobre a ditadura militar nos livros, mas nunca pensei de viver isso em Crateús. Triste. Gente, eu tenho que pedir os comerciais, tá bom? Daqui a pouco, eu tenho por ordem da justiça, eu tenho que dar 5 minutos direito de resposta, Serão 5 minutos que vão nos atacar. Tenham paciência, enquanto eles não vão nos atacar, vamos rezando, tá bom? Não tem problema. E logo depois, nós vamos receber a candidata vice-prefeita Betinha Machado para ser sabatinada. Nós convidamos para um debate o doutor Nezé e a Betinha Machado. O doutor Nezé não aceitou vir para o debate. Quando não aceita, o outro lado, a Betinha ganha o direito de ser sabatinada. E ela será sabatinada de acordo com o que manda a lei eleitoral. Vou começar, a gente volta daqui a pouco. Poti. Poti. Ei, tu aí! É, tu mesmo! Você ainda não aproveitou o aniversário do Grupo Mateus? É a sua última chance. É da final de aniversário do Grupo Mateus. E olha só, são milhares de produtos com ofertas imbatíveis pra você. Ainda dá tempo de aproveitar. Preço tá sim, só ano que vem. De 27 a 30 é a última chance de aproveitar as ofertas arrasadoras que só a gente sabe fazer. Aniversário Grupo Mateus. De 27 a 30, você não pode perder. Alô, galera! Vem aí, sábado, dia 28 de setembro, a grande final do terceiro Campeonato Society do Bombar Clube. Vai ser jogão de primeira. E logo após a grande final, tem pra você Felipe Vieira. E com exclusividade tem Jaque Sampaio. Entrada somente R$10, com estacionamento grátis pra galera. Segurança total, cerveja gelada, tira gosto variado, bebidas quentes e muito gelo. Anote, dia 28 de setembro, sábado, em Patos Crateús, no Bombar Clube. A grande final do terceiro Campeonato Society. E logo após a final, muito forró e piseiro com Felipe Vieira e Jaque Sampaio. Marcelão da Bola. 45. Esse mês de Crateús já começa, não se dá carga tributária a ninguém. Igual deram, depois, ao pobre, isso não é justo. Mas em Crateús nós vamos tomar providência. Não vamos trabalhar com essa de taxas de impostos. Vamos aliviar o máximo que a gente puder ao contribuinte crateuense. Coligação para Crateús continuar crescendo. Agir, avante, Federação PSDB Cidadania, PSDB Cidadania, PL, PDT. Precisando renovar a sua habilitação? Prepare-se para a promoção que vai acelerar seu coração. A Clínica Norte Tran apresenta Renovação Premiada. Isso mesmo, você pode ganhar uma moto Yamaha Neo 125 UBS novinha. E para participar é muito fácil. Basta renovar sua habilitação na Norte Tran e realizar seu exame toxicológico no laboratório Regis Jucá. Preencher o cupom e pronto, já está participando do sorteio. Cada serviço realizado é uma chance a mais de ganhar. O sorteio será realizado ao vivo no dia 10 de dezembro de 2024 e divulgado em nossas redes sociais. Não perca! A Clínica Norte Tran, aqui em Crateús, está localizada na Avenida Edberto Frota, 3213, Campo Velho, próximo ao Detran. E para mais informações é só ligar 0800-777-7358. Então, o que você está esperando? Renove agora mesmo sua habilitação e garanta a chance de ganhar uma moto zero quilômetro. 9 mistura, purifica o sangue, elimina dores no corpo com reumatismo, artrite, artrose, tendinite, gota, inflamação nas articulações, combate alergia, rinite, sinusite, bronquite asmática e fortalece o sistema imunológico. 9 mistura auxilia no tratamento de diabetes, triglicerídeos e toda a área renal e vesícula biliar, reduz o colesterol e é diurético. 9 mistura é você livre da má digestão, gordura no fígado, enxaqueca, azia, gastrite, úlcera, refluxo, infecção intestinal e prisão de ventre. 9 mistura, eficaz no tratamento de TPM, cólicas, mioma, cisto, policisto, inflamação no útero e ovário. E para o homem é a saúde da próstata. 9 mistura original, é o único do Brasil com 600 ml. E você encontra nas farmácias e lojas de produtos naturais. Presidente Lula. Agora é hora de votar em quem vai nos ajudar a colocar a sua cidade no rumo certo. Em Crateús, vote Janaína Farias. É com esse apoio do nosso querido presidente Lula que eu e o doutor Nezé iremos fazer muito pela nossa cidade. Iremos cuidar das pessoas como ele nos ensinou. É a certeza do futuro melhor. Coligação para cuidar bem do povo. Federação Brasil da Esperança. PTB, SBV, União Brasil, MDB. Ei, saiu do México agora? Tá de receita na mão? O medicamento você já sabe. É na Farmácia Seiva. Farmácia Seiva em Nossa Crateus é uma glória. Faz parte da história da nossa população. O nosso atendimento sempre foi de qualidade. Toda cidade sabe que a Seiva é tradição. Farmácia Seiva está pronta para lhe atender há mais de 60 anos. Na cidade com você, o nosso farmacêutico atende com prazer. Se não pode vir a nós, nós vamos até você. O telefone da farmácia Seiva, eu falo pra vocês, é 3691-0403. Especial mês do cliente é na Macavi, com o maior festival de ofertas imperdíveis. Só na Macavi você compra refrigerador Biplex a partir de R$2.299 à vista ou R$169,90 mensais. E com a entrada só lá para novembro. E é no carnê Macavi. E olha só, aqui na Macavi você compra e leva na hora o seu produto. Só na Macavi você compra Smart TV 40 polegadas a partir de R$1.499 à vista ou R$119 mensais. E com a entrada só lá para novembro. E é no carnê Macavi. E olha só, aqui na Macavi você compra e leva na hora o seu produto. Macavi, muito mais você. Janaína Camilhão. Me diz aí, por que eu devo votar na Janaína? Janaína Farias tem 22 anos de experiência, lado a lado com a maior liderança do Ceará, Camilo Santana. Ela trouxe mais de 300 milhões de reais para promover o progresso e o bem-estar do nosso povo. Janaína já fez muito, mas vai fazer muito mais com o apoio do governador Elmano e do presidente Lula. É 13! Em Crateús, vote Janaína Farias. Coligação para cuidar bem do povo. Federação Brasil da Esperança. PTB, CDB, SBV, União Brasil, MDB. Doutora Mariana Saraiva Bezerra, médica formada pela UFC, com residência médica no HGF em Fortaleza. Atualmente, está concluindo residência em hematologia no Emoce. Irá atender em Crateús a partir do mês de outubro, na Clínica São Luís, na Rua Padre Macedo. 306. Doutora Mariana atenderá doenças do sangue, como anemia, plaquetas baixas e leucopenias, além de portadores de leucemia e linfomas. Realizará procedimentos com mielograma e biópsia da medula. Agende sua consulta com a Sara através do WhatsApp 992238337 ou com a Isla pelo WhatsApp 99298-1178. Gabriel Soares para vereador. Alô, amigos, quem fala aqui é Gabriel Soares Evangelista. Estou candidato pelo partido PL com o número 22333. Estou com Marcelão da Bola e Betinha Machado. Não esqueça, no dia 6 de outubro, vote para vereador Gabriel Soares Evangelista 22333. Junto com a população para fazer diferente. 22333, homem sério e competente. É Gabriel Soares para fazer diferente. Javaninha, minha filha, já tem um cafezinho? Tem. A mamãe acabou de fazer. Tá muito gostoso. E eu vou comer com bolacha. Oh, minha filha, eu tô sentindo o cheiro daqui. Eu posso botar um golinho, vô? Esse é aquele que eu tomo. Ah, é o café do velho. Bota, minha filha, um golinho. Tá bom, vô? Deixa a garrafa aqui, minha filha, porque o café do velho é muito bom. Aliás, o café do véi é danado de bom. Eita, bicho poderoso! Café do véi, esse é danado de bom. Bom todo! É gostoso, é saboroso, é café do velho, é danado de bom. A Ótica Pacífico de Crateús tem consultas grátis. Parcelamos seus óculos de grau em 10 vezes sem juros no carnê. Para quem tem nome limpo no SPC. Na Ótica Pacífico, você encontra exames de vista modernos para te deixar segura com seus óculos novos. Temos ainda assistência técnica, lindas armações, relógios de diversas marcas e óculos esportes. Marque já sua consulta e venha nos visitar. A Ótica Pacífico. Pacífico. Fica localizada a Rua Doutor Júnior Lima, 932, Galeria Gentil Cardoso, em frente à Prefeitura de Crateús. Contato 99945-8910. Organização Eide Pacífico e Marcelo Marques. Atenção Crateús e região. A maior distribuidora de frios e congelados do sertão do Inhamuns, Ivan Frios, oferece conforto e qualidade para a sua família, com promoções imperdíveis para você, cliente amigo. Aqui você encontra gêneros alimentícios em geral. Ivan Frios, distribuidora de frios e congelados, vendendo no varejo e no atacado. Rua Coronel Zezé, 1160, próxima à Coluna da Hora, centro de Crateús. Fone WhatsApp 88992522124. Imobiliária Águia Crateús, a chave dos seus sonhos. Quer comprar ou vender seu imóvel? Temos as melhores opções nas melhores localizações da cidade. Casas residenciais no programa Minha Casa Minha Vida, com subsídio de até R$46 mil e entrada a partir de R$1.000. Somos correspondentes da Caixa Econômica Federal. Você pode realizar diversas operações sem precisar pegar filas em agência bancária, inclusive processo habitacional. Localizados na Rua Coronel Totó, 1040, Centro, Crateús. WhatsApp 88 99911 2056 ou 88 3691 2045. Instagram @ Imobiliária Águia. Qualidade, segurança e garantia do Gleison Abreu. Falando francamente, o rádio com seriedade, profissionalismo e imparcialidade. Comunicando, Tony Salles. Obedecendo à Justiça Eleitoral de Crateús, daremos agora tempo de resposta, tempo para a coligação para cuidar bem do povo de Crateús. Boa tarde, amigos e amigas ouvintes da Rádio Poti. Hoje eu falo com vocês em nome da candidata à prefeita Janaína Farias e do prefeito Dr. Nezé. Estou aqui para esclarecer algumas verdades que foram distorcidas para defender o trabalho que tem sido feito de forma honesta e engajada pela prefeitura e seu atual gestor, e para reafirmar o compromisso inabalável com o bem-estar de Crateús. Recentemente, a candidata Janaína, assim como a administração liderada pelo Dr. Nezé, foram alvo de acusações graves e infundadas. Acusações que tentam manchar não apenas a gestão municipal, mas a integridade de cada pessoa que trabalha incansavelmente para construir uma Crateús melhor. E hoje, precisamos falar sobre isso com toda a clareza e responsabilidade que a situação exige. Neste programa, o locutor Marcelo Chaves repetidamente fala inverdades, como a acusação de que estamos perseguindo servidores públicos. Afirma que estamos obrigando as pessoas a apoiarem a atual gestão e praticando constrangimentos ilegais. Nada poderia estar mais longe da verdade. Essas acusações são mentiras descaradas, fabricadas por aqueles que, em vez de trabalhar pelo bem de Crateús, procuram semear a discórdia e a desinformação. Vamos deixar uma coisa bem clara. A administração sempre foi e sempre será pautada pelo respeito. Respeito pelas leis, respeito pelas pessoas, respeito pela verdade. Desde o início, tratamos cada servidor público com a dignidade que ele merece. Sabemos que os servidores são a espinha dorsal da administração pública e, por isso, valorizamos cada um deles, independentemente de suas opiniões políticas, pois nós acreditamos no poder da democracia e no direito de cada um expressar suas opiniões. Nunca houve qualquer tipo de coação ou pressão para que apoiem a nossa gestão. Tanto que, desde que a gestão do Dr. Nezé assumiu, independentemente de cor partidária, trabalhamos incansavelmente para dar uma melhor qualidade de trabalho a todas e todos. Também esclarecemos que são inverídicas as acusações de que os contratados estariam sendo forçados a levar o celular para a urna e tirar foto para provarem em quem votaram. A senhora Janaína e o Dr. Nezé sempre se pautaram pela liberdade de expressão política e liberdade de voto de todos e todas, tendo total confiança na democracia e seus predicados. reafirmamos aqui que nenhum servidor, seja concursado ou contratado, está sendo obrigado a comparecer a eventos de campanha ou mesmo que demonstrem apoio nas redes sociais ou por meio de adesivação de veículos. Acreditamos e respeitamos a liberdade de expressão dos servidores públicos do município de Crateús, de maneira que é livre e direito de todos de apoiar quem quiserem, desde que o façam no exercício privado da sua cidadania. Então, nenhum servidor público está ou foi vítima de perseguição política, sendo mentira a narrativa criada e divulgada neste programa. Deve-se ainda esclarecer que eventuais contratações e demissões não decorrem de motivação política ou são condicionadas ao apoio político, já que a Lei 9.504 de 1997, conhecida Lei das Eleições, permite a contratação e a demissão de cargos em comissão e a designação e dispensa de funções de confiança, mesmo nos 3 meses que antecedem as eleições, nos termos do artigo 73, inciso 5, alínea A. Portanto, essas acusações não só ofendem a gestão do doutor Nezé, mas também ofendem a todos vocês, servidores, servidoras, cidadãs e cidadãos de Crateús, que conhecem a verdade. Vocês sabem que o compromisso é com o trabalho sério, com a honestidade, com a transformação real da vida das pessoas. E é isso que temos feito desde o primeiro dia de mandato. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu apoio e pela sua confiança. Vamos em frente, porque Crateús merece o melhor. E juntos vamos alcançar grandes coisas, porque o futuro de Crateús é brilhante e nós estamos apenas começando. Convite enterro, o Grupo Anjo da Guarda, juntamente com os familiares de Raimunda Melo Barbosa, conhecido como Raimunda Jobilina, comunica o seu falecimento ocorrido dia 26, por volta das 8 horas, na cidade de Crateús. Convido parentes e amigos à localidade de Crateús, Jatobá dos Senas, Pendência, Cajueiro dos Balés, Barra dos Dutras, Barra d'Água e demais localidades para seu sepultamento, que acontecerá dia 28, às 11 horas. O corpo está sendo velado na rua Francisco Mariano, 1211, Fátima 1, de onde sairá para o cemitério Santa Rita. Poti. Sujeira na cozinha? Não é problema. Com a Juá, sua cozinha fica impecável muito mais rápido. Detergentes e desengordurantes que facilitam a limpeza. Cozinha limpa de verdade é com a Juá. O mês de setembro é o aniversário de 31 anos do Império dos Colchões. E para comemorar esses 31 anos de sucesso, estamos com a loja toda em oferta imbatível para você. O Império dos Colchões, por todo o mês de setembro, vai vender quase todos os produtos em colchões, cama box e móveis pela metade do preço, na compra à vista. O Império dos Colchões está fazendo aniversário, mas quem ganha o presente é você. No prazão esticado, você vai comprar em até 12 vezes e você só vai começar a pagar em dezembro. E para melhorar ainda mais, o Império dos Colchões vai sortear mais R$500 em dinheiro para você que está comprando. Vem comemorar o aniversário de 31 anos do Império dos Colchões, sempre com os melhores móveis, colchões e camas box para você. Império dos Colchões, comemorando o aniversário de 31 anos com as melhores formas de pagamentos. O Pacheco e a gerente Doroteia garantem a sua melhor compra. Venha celebrar o nosso aniversário. Estamos te esperando. Agora, uma boa notícia para você que sofre com problemas de diabetes, pressão alta, colesterol, gastrite, inflamação de útero, próstata, ácido úrico, reumatismo, osteoporose, obesidade, ansiedade e outros problemas. O terapeuta naturalista de Teresina, José Ribamar Gomes Filho, com mais de 25 anos de experiência em tratamentos naturais, estará no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Buriti dos Montes, dia 2 de outubro e dia 9 de outubro, em Independência, fazendo consultas com exame da biorressonância magnética, onde você vai saber como está a sua saúde e poder tratar de uma forma natural. A consulta custa apenas R$130 com exame e com direito a retorno. E para os sócios, temos um desconto especial. Contato 889-9641-5425 ou procure o sindicato e marque sua consulta. Reinvente o amanhã na Faculdade Princesa do Oeste. Somos nota 5 no MEC e ofertamos cursos totalmente presenciais e de excelência. Processo seletivo 2024.2 para os cursos de análise e desenvolvimento de sistemas, direito, enfermagem, fisioterapia, psicologia, serviço social e terapia ocupacional. Agende seu vestibular digital ou presencial ou ingresse pela nota do Enem. Estude na melhor faculdade da região. Vagas disponíveis pelo FIES, ProUni e CREDIES. Mais informações, entre em contato acessando nossas redes sociais. Faculdade Princesa do Oeste. Vencer FPO. A castanha de caju da roça é preparada com todo o cuidado que você merece. Beneficiada no cozimento a vapor, ela preserva todo o sabor e seus preciosos nutrientes, garantindo sua total qualidade. Rica em gorduras monoinsaturadas, as famosas gorduras boas. Ela é uma aliada da saúde do coração. E mais, é uma excelente fonte de cálcio e ferro, essenciais para o fortalecimento dos ossos e a prevenção de anemias. Aproveite o melhor da natureza com as castanhas da roça. Distribuição para todo o Brasil. Ligue 88 98102 0043 e obtenha a castanha de caju no seu estabelecimento comercial. Um bom coração não para de bater. Por isso você e o seu coração merecem ser tratados por quem entende. Dr. João Paulo Castro é cardiologista, com residência médica em ecocardiograma, realizando, além de consultas, os seguintes exames: eletrocardiograma, mapa, Holter, ecocardiograma e teste ergométrico. Faça seu eletrocardiograma e receba o laudo na hora. Atendendo de segunda a sexta, a partir das 9 horas. É na Polimédica, na Coronel Lúcio, telefone 3691-1476. Ou pelo TIM 99927-2515. Claro, 99244-6515. Agende sua consulta. Doutor João Paulo Castro. Poti. Falando francamente, o rádio com seriedade, profissionalismo e imparcialidade. Comunicando na Super Vale, Marcelo Chaves. Agora, 1h11, quero agradecer inúmeras pessoas que mandaram solidariedade para minha pessoa. Não, aqui é minha câmera, doutor. Eu quero agradecer. Esta aqui é a minha câmera, tá bom? É. Social médico, por favor. Quero agradecer, gente, tá bom? Nós vamos continuar nesse microfone falando para aquelas pessoas que não podem aparecer. Nós vamos continuar levantando a voz das pessoas que têm medo. Nós vamos continuar firme e corajoso. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Tá bom? Agora, 1h12, meus amigos e amigas, a Rádio Poti de Crateús, muito trabalho da nossa equipe de jornalismo, da nossa Raíssa Barbosa, toda a nossa equipe, a gente prepara um debate. Aí alguém pergunta, debate para prefeito, tudo bem, mas para vice é importante. Se você for observar que os dois últimos prefeitos eleitos em Crateús, o município foi comandado pelos seus vice. Carlos Felipe, eleito em 2012, em 2014 o doutor Mauro assumiu a prefeitura, era o vice. O Marcelo Machado, em maio deste ano, ele foi afastado. Quem assumiu foi o vice, o doutor Nezé. E a gente vê a importância que tem os vice-prefeitos em Crateús. E o doutor Nezé, ele não aceitou participar do debate. E nós respeitamos a opinião do cidadão. Nós respeitamos a opinião do cidadão. Não vamos dizer que ele fugiu do debate, que ele correu, como fizeram anteriormente com outras pessoas. Tem que respeitar a opinião dele. Como ele não veio, a candidata, a vice-prefeita Betinha Machado, do candidato Marcelão da Bola, tem o direito de uma sabatina, a metade do espaço do debate. Doutora Betinha Machado, a senhora tem até 3 minutos para a senhora se apresentar à população de Crateús. Boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos os ouvintes, a todos os internautas aqui da Supervale. Eu queria aqui, em nome, em seu nome, cumprimentar a todos os seus colaboradores aqui no estúdio. Queria aqui fazer um agradecimento especial à minha família, que está me apoiando, meus filhos, meu pai, que é a grande referência, meus irmãos, enfim, aos amigos. E queria também mandar um abraço especial para o meu prefeito Marcelo Machado, que está lá na Fazenda Adão, assistindo esse momento. Queria também agradecer ao Marcelão da Bola, meu candidato a prefeito, da qual eu tenho muito prazer em fazer parte, que está aqui comigo, me apoiando, e a todos os colaboradores. Nós temos uma militância aí forte, atuante, que está aqui conosco. Temos aqui o corpo jurídico, e aqui a gente também queria agradecer a Deus por esse momento e louvar a Rádio Poti por esses momentos democráticos em que o candidato a prefeito, a vice-prefeito, tem a oportunidade de chegar e de falar um pouco para as próximas eleições, o que eles têm em mente, o que eles querem contribuir, o que eles querem ajudar para as próximas eleições. Então, assim, eu fico muito à vontade, porque eu sou mulher, eu sou mãe, eu sou nascida e criada na cidade de Crateús, conheço a nossa realidade, sou ex-vereadora, sou ex-secretária de saúde do município, e me orgulho em dizer, a maior gestão que Crateús já teve foi a gestão do prefeito Marcelo Machado. E como eu me orgulho em chamar meu prefeito, que foi infelizmente afastado e não pôde estar concluindo o seu projeto para os próximos, para o ano de 2024. E a gente aqui está muito feliz para a gente estar participando desse momento democrático. Queria aqui parabenizar, na última terça-feira, o debate que houve entre os candidatos. Marcelão da Bola, você deu um show, fez um golaço aqui e motivou sua militância, e eu tenho certeza que aquelas pessoas que estavam indecisas, com certeza, já passou para o nosso lado. E aqui o cidadão, prestem atenção nas propostas, prestem atenção no que a gente quer passar aqui para vocês, no que a gente pode contribuir com a cidade nesses próximos 4 anos. Meu pai, um abraço grande. Prefeito Marcelo Machado, eu sei que o senhor é grande incentivador e apoiador dessa chapa. E nós estamos juntos e vamos lá. Gente, eu queria primeiramente falar o seguinte. O mediador do debate foi o Vanks de França. Essa sabatina da Betinha era para ter sido ontem. E eu tinha até pedido ao Vanks para fazer a sabatina aqui, mas o Vanks já tinha um compromisso hoje em Fortaleza, para esperar a sua netinha que vem de Manaus, lá no aeroporto em Fortaleza. Então, aí já é claro que, como a nossa rádio foi fora do ar ontem, não foi possível a gente ter o nosso Vanks de França para fazer a sabatina, para ficar mais tranquilo aqui o nosso debate. Mas a gente quer exatamente seguir toda a regra dentro do que manda a lei eleitoral. Doutora Betinha Machado e ouvintes, candidata a vice-prefeita do Marcelão da Bola, Crateús é um problema de emprego. E o Carlos, do CIDT, enviou uma pergunta para a gente para falar sobre emprego e renda. Como a chapa de vocês planeja lidar com o desemprego de nossa juventude? Os quais programas específicos que vocês pretendem implementar para a faixa etária de 16 a 29 anos? Marcelo, Crateús é uma cidade próspera, é uma cidade que se desenvolveu muito nos últimos anos. Então, se a gente for analisar, nós temos assim, um divisor de água dos últimos anos da gestão do prefeito Marcelo para agora. E quem não quer investir numa cidade que é próspera? Quem não quer investir numa cidade que tem um desenvolvimento? Então, é preciso a gente estar incentivando aos pequenos, aos grandes, aos médios, aos grandes empresários a vir para Crateús. E como é esse investimento? A gente vai propor parcerias, né? A gente vai estar diminuindo, vai melhorar o incentivo, vai melhorar os impostos, diminuir os impostos, né? para que essas empresas que venham se instalar em Crateús, elas sintam, né? E elas sintam essa fomentação. Então, assim, o Marcelão da Bola, nós que fazemos parte aqui, eu como vice-prefeito Marcelão da Bola, nós pretendemos criar 5 mil empregos em Crateús. Esses 5 mil empregos, ele vai resolver? Não, mas ele vai desafogar muito pai de família, muito jovem, que precisa dar o sustento à sua família, aos seus filhos, né? Então, aqui nós vamos estar fomentando e vamos buscar essas parcerias com os pequenos e médios empresários. Nós vamos trabalhar na construção civil. É, Crateus tem um déficit de quase 3 mil moradias. E é importante investir na construção civil. E o Marcelão da Bola, ele sabe muito. Ele sabe muito como trabalhar essa construção civil. Vamos trabalhar um parque industrial. Nesse parque industrial, o Marcelão quer trazer essas empresas, quer buscar essas parcerias, quer melhorar esses incentivos e quer trabalhar principalmente na área da tecnologia. Isso é importante porque a gente vive num mundo tecnológico, a gente vive num mundo onde os jovens, com pouca idade, eles podem de casa estar colaborando com a sociedade em que ele vive e, o mais importante, gerando recursos para a sua família. Nós vamos aqui trabalhar nesse parque industrial. É, a gente lamenta muito, Marcelo, ouvintes, internautas, o que aconteceu, né, com o Lago de Fronteiras. O Lago de Fronteiras, direto e indiretamente, ele empregava em torno de 1.200 pais de família. E o que eu quero dizer, como é que eu sou amiga do presidente e eu não consigo segurar o Lago de Fronteiras? Como é que eu sou próximo à esfera federal e eu não consigo? Então, assim, a Ibiapaba, que é a sede, basicamente, do Lago de Fronteiras, né, ela sofreu e ela sofre muito. Quantos pais de família diretamente não foram prejudicados? Então, o que eu quero dizer é que tudo se faz com orçamento e com planejamento. Esse orçamento tinha que estar orçado no ano passado, já sabendo que o dinheiro do Lago de Fronteiras ia acabar esse ano, para o governo federal estar investindo. Não se pode dizer que o dinheiro está guardado e o parque está desativado. E a construção do parque de fronteira está desativada. Então, assim, tem coisas que a gente tem que esclarecer, tem coisas que o pai de família, que o cidadão, que o internauta tem que realmente colocar. Será? Como é? Veja as propostas plausíveis do Marcelão da Bola e veja em relação à situação. Hoje a gente vê essa situação gritante em relação ao Lago de Fronteiras. Outra situação que a gente preparou, que o prefeito Marcelo Machado preparou, todos sabem, que foi aqueles galpões. A gestão do prefeito Marcelo Machado gastou meio milhão de reais para estruturar galpões para a vinda de uma fábrica. E, infelizmente, só durou 45 dias. Então, assim, para o pai de família, quando se trabalhou a questão de uma fábrica vir para Crateús, isso sim foi comemorado, porque a gente sabia que aquilo ali poderia ser o início de uma grande calcanhar de Aquiles que estava na gestão. E, infelizmente, nós fomos frustrados pelos 45 dias que a fábrica aqui permaneceu. Então, na gestão do Marcelão da Bola, nós vamos sim fomentar o desenvolvimento, nós vamos sim fomentar o emprego e vamos fazer com que esses jovens não precisem sair de Crateús para ir procurar oportunidades fora. Vamos buscar parcerias, vamos procurar o pequeno e médio empresário que investe em Crateús para acreditar nessa administração, para acreditar nessa gestão que vai trazer o futuro sim para a nossa cidade. Nós estamos sabatinando a candidata vice-prefeita do candidato Marcelão da Bola. Um debate que era para ter acontecido, mas o candidato a vice, doutor Nenzé, não aceitou. E a Betinha Machado, candidata a vice-prefeita do Marcelão, está tendo o direito de ser sabatinado. O candidata a vice-prefeita Betinha Machado, essa pergunta ela vem do ex-secretário de infraestrutura da gestão Carlos Siripe, doutor Luiz Alberto Campos, que foi secretário e hoje está aposentado da CAGESE. Infraestrutura. Candidatos, alguns problemas de infraestrutura afligem a população de Crateús. Quais as estratégias específicas para resolver os seguintes problemas? Iluminação pública da cidade e da zona rural, manobra dos trens que atrapalham o ir e vir da população, a drenagem das águas pluviais, por exemplo, a Praça do Barrocão e outras regiões que sofrem do período de inverno. Como resolver ao problema das galerias de águas pluviais aqui em Crateús, candidata. Marcelo, para a gente tornar uma cidade, né, que atraia investidores, a gente precisa planejar, a gente precisa incentivar, e esse incentivo vem principalmente de uma infraestrutura adequada. A questão do asfaltamento, nós temos um divisor de águas, nós tivemos quantas ruas foram asfaltadas pela gestão Marcelo Machado? Nós só em calçamento e pavimentação de calçamento da gestão foram feitas aqui 248 ruas e pequenos trechos, né? Aproximadamente 267 mil metros quadrados de calçamento. Isso é importante para que exista, para que a gente busque esse investidor e a gente mostre que a Crateús está preparado, né? De asfalto, nós fizemos 165 ruas com trechos asfaltados, isso dá em torno de 386 metros quadrados de asfalto. E nós não vamos parar por aí. A ideia, e é prioridade na gestão do Marcelão, a gente concluir, a gente priorizar os projetos que o Marcelo Machado deixou licitados, deixou os projetos feitos, licitado e com dinheiro em caixa. Então, a ideia dele era fechar o 2024 com 100% de asfalto dentro de Crateús e beneficiar algumas áreas do interior. A gente, só para você ver, 78 ruas ficaram pagas, projetadas e licitadas. E dentre essas ruas está Manuel Ildefonso. E aqui eu vou cobrar a gestão que está atual para asfaltar, pelo menos antes das eleições, a Manuel Ildefonso, que é a minha rua, né? Dentre elas, várias outras. Nós temos um hospital ali em torno dessas ruas e nós vemos que o ir e vir das pessoas que precisam ir para o hospital, elas, de uma certa forma, estão sem ruas asfaltadas, mas que foi prioridade e foi deixadas no projeto. Então, é importante a gente deixar uma infraestrutura saudável, uma infraestrutura adequada para se a gente vai buscar investimento. E isso a gente fala na questão da linha do trem que se foi, né? Marcelão da Bola aqui colocou que vai em busca de recursos, né? Vai falar com as pessoas responsáveis, né? Para a gente tentar viabilizar, para a gente tentar ver projetos que, eu não sei, a questão da linha, a linha férrea foi construída em vários anos atrás, hoje o desenvolvimento da cidade, hoje realmente é um dos pontos cruciais naquele cruzamento, e é importante que tenhamos projeto com pessoas responsáveis, com engenheiros, para a gente tentar ver como é que faz esse cruzamento dessa linha férrea. E a outra pergunta foi a questão do escoamento d'água. É prioridade. Eu acho que a gente tem que ter um escoamento adequado, a gente precisa ir atrás de projetos que contemplem, né, e que realmente esse item seja sanado dentro da gestão do prefeito Marcelão da Bola. Candidata a vice-prefeita de Crateús, Cine Sabatinato. Eu vou ao bloco comercial, em seguida eu vou tratar com a secretária dois assuntos, juventude, esporte e saúde. São dois assuntos, dois temas, vamos falar logo após o bloco comercial. É a Sabatina com a candidata a vice-prefeita de Crateús, candidata a vice-prefeita do Marcelão da Bola, está tendo esse direito de ser sabatinada. Poti. Vem comprar tudo no melhor lugar. Supermercado Caio, Supermercado Caio. Fecha mês Supermercado Caio no centro de Crateús. Preço baixo pra você economizar. Super promoções até o dia 30 de setembro. Frango abatido 10,49 o quilo. Linguiça quilo 11,49. Fígado quilo 9,75. Kit feijoada 18,49. Skol lata 3,29. Arroz branco Dona Bela quilo 4,98. Açúcar cristal quilo 3,79. Flocão de milho Tio Emílio 1,28. Café que mimo forte encorpado 250 gramas 9,99. Venha economizar na operação fecha mês do Supermercado Caio no centro de Crateús. No melhor lugar, Supermercado Caio, Supermercado Caio. São 25 anos com você no coração. A pomada negra é poderosa, pois tem ação analgésica e anti-inflamatória, eliminando assim as dores causadas pelo reumatismo, dores musculares, dormências, formigamentos e inchaço nas articulações. Chega de sofrer com dores na coluna, nos joelhos, nas pernas, nos ombros, nas costas e com a fibromialgia. Use agora mesmo a poderosa pomada negra e dê adeus às dores. Mas atenção, a verdadeira pomada negra tem o nome Natubil na caixa e no frasco. Recuse imitações. Quinzena dos Eletrinhos Zeni. Duas semanas de ofertaço para você levar na hora. Fritadeira elétrica 5,5 litros por R$ 399 ou 12 de R$ 39,90. Ventilador de mesa 40 centímetros por R$ 159 ou 12 de R$ 15,90. Secador de cabelos com 2.000 watts de potência por R$ 129 ou 5 de R$ 25,80 sem juros. É precinho com descontão para não sobrar nada. Aproveita, compre na loja, site ou app. Zeni, o melhor está aqui. CEDIC, Centro de Diagnóstico por Imagem de Crateús, desde 2007, vem zelando pela saúde dos crateuenses e ampliando seus serviços. Oferecemos tomografia computadorizada multislice, mamografia digital, raio-x digital, densitometria óssea, densitometria de corpo inteiro, exame muito importante para a avaliação de quem faz dieta e atividades físicas, entrega de laudo de emergência em até 2 horas. Horários de atendimentos de segunda a sexta, das 7 às 22 horas. Horário corrido e sobre aviso, das 22 horas à 1 da manhã. Atendemos aos sábados, das 8 às 17 horas e domingo, sobre aviso, 24 horas. CEDIC está no pronto atendimento da Unimed, Rua Ubaldino Souto Maior, 1221, São Vicente, Crateús. Fone 3691-2255. WhatsApp 99956-4958. Pra construir o nosso sonho tem que ter coragem, tem que vir na base, tem que trabalhar. Na sua obra, na reforma e construção, tem que ter um braço forte, tem que ter Mizu. De leste a oeste, de norte a sul, na sua obra tem que ter cimento Mizu. De leste a oeste, de norte a sul, cimento forte é cimento Mizu. Fale conosco, 0800-880-1090 ou 4003-9826. Cimento Mizu. Mercantudo, você tem a semana inteirinha de ofertas especiais. Confira. Começamos a semana com a nossa segunda saudável. São ofertas incríveis em produtos saudáveis e suplementos. Mercantudo, somos o primeiro supermercado da região com nutricionista e com a maior variedade de produtos saudáveis. Continuando a semana, temos a terça e quarta-feira do Hortifruti Mercantudo, com variedade em frutas, legumes, verduras e com ofertas super especiais. Temos a quinta da carne Mercantudo, nosso açougue aquece em ofertas de qualidade em carnes. Sábado e domingo tem o final de semana Mercantudo, com economia, vários itens também em oferta. Mercantudo, estamos pertinho de você na Rua Dom Pedro II, 1015, no centro de Crateús, próxima à Caixa Econômica Federal. Você recebe suas compras no conforto do seu lar. Mercantudo, o meu forte é você. Atenção, a nossa ótica está completando 10 anos de história e está sorteando mais de 10 mil em prêmios. Venha celebrar conosco e ainda dá tempo de você participar e ganhar prêmios incríveis. E nesse mês, na compra do óculos de grau completo, você ganha um lindo óculos de sol. A nossa ótica tem um laboratório próprio e faz a entrega do seu óculos em até 15 minutos. Na compra do seu óculos, a consulta com o médico oftalmologista é gratuita. Marque agora pelo WhatsApp 88 99448 9666. Não fique de fora dessa festa. Visite-nos e participe. Falando francamente, o rádio com seriedade, profissionalismo e imparcialidade. Comunicando na Super Vale, Marcelo Chaves. 1:32, nós estamos na sabatina com a candidata a vice-prefeita da chave do Marcelão da Bola, a Betinha Machado. Candidata, nós vamos agora falar sobre juventude e esporte. Uma pergunta do Antônio Luiz da Ucraf. Como será a formatação de políticas públicas de desporto para os munícipes, crianças, adolescentes e adultos? O que a chapa, o Pensa, o Marcelão e Betinha pretendem implementar no município, um conselho municipal de desporto crateuense? Marcelo, eu queria novamente mandar meu alô aí para os internautas, a todos os ouvintes, e dizer que quando a gente fala em juventude, a gente não pode deixar de falar em cultura e lazer. Né? Então, a gente vai estar englobando a cultura também. O Marcelão da Bola é um desportista, apaixonado pelo esporte. E ele tem muitas propostas, ele tem muito como contribuir, né, para a gente alavancar o esporte em nosso município. Então, a primeira criação, nós vamos criar uma Secretaria da Juventude, e nessa Secretaria da Juventude nós vamos garantir os direitos de políticas públicas para esses jovens. Dentro do esporte, o Marcelão tem... Vamos fazer 50 quadras Marcelão da Bola, tanto na sede como no interior. E vamos incentivar esse jovem a sair das drogas, vamos incentivar esse jovem a realmente adentrar no mundo do esporte, porque o mundo do esporte, ele é saúde, ele é inclusão, ele tira realmente o foco errado das famílias. Eu tenho certeza que uma mãe, sabendo que seu filho está sendo incentivado pelo um gestor para praticar um determinado esporte, ela vai estar lá tranquila na casa dela. Então, na gestão do Marcelão da Bola, nós vamos sim dar uma alavancada. Nós vamos incentivar o esporte de base. Nós vamos fazer escolinhas e vamos trabalhar essas crianças a dizer que é através do esporte, através da educação, que elas podem ter um futuro promissor. Vamos iluminar. É projeto do Marcelão da Bola iluminar as quadras do interior. Sabemos que os campeonatos de final de semana começam geralmente no meio da tarde, no sol escaldante. Então, se a gente der estrutura e condições a esses campeonatos do interior a fazer seu esporte mais no final da tarde, no início da noite, a gente vai ter um rendimento muito, muito melhor. E isso é prioridade também na gestão do Marcelão da Bola. Vamos aqui também estar trabalhando o ginásio poliesportivo. Vamos reestruturar esse esporte. Vamos trabalhar quando se fala, como eu disse, né, quando se fala em esporte, a gente não pode esquecer a cultura. Nós vamos resgatar os grandes festivais que Crateús já teve. Nós temos aqui a construção do parque de evento, que vai ser a menina dos olhos. Já foi na gestão do Marcelo Machado, inclusive ele deu um pontapé inicial, deixou o projeto feito, deixou o recurso, deixou licitado, e é prioridade sim nós fazermos esse centro de lazer, e lá nós vamos fazer os grandes shows, as grandes festas de Crateús. Lá vai ter uma área para esporte, lá vai ter uma área para caminhada, para o lazer, onde o pai de família, onde a mãe vai levar sua criança, vai fazer sua caminhada e vai sentir segurança. Então, assim, vamos tirar as festas do meio da rua e vamos fazer carnavais, os feijocrates, os festivais de Crateús. Vamos estar o Dia das Mães, os carnavais. E o grande ponto, né? Marcelão colocou no seu projeto de governo fazer a festa da virada. Então, nós vamos ter em Crateús, no primeiro ano, vamos nos programar para a gente fazer, para a gente receber o ano vindouro com alegria e com festa. Então, quando a gente fala em esporte, em juventude, ninguém pode esquecer o que vem atrás, que é o lazer, que é a juventude, e que é o esporte, e que é a cultura. Vamos investir no esporte amador, esse esporte que tanto junta gente, principalmente no interior. O prefeito Marcelo Machado foi um grande incentivador. Ele aportou muito incentivo para esse esporte. Nós vamos dar continuidade a esse esporte, a essa situação, porque é um dos lazeres de final de semana. E a gente tem grandes desportistas, a gente tem grandes pessoas que realmente fazem, sabem fazer e faz um campeonato de futebol com decência. Vamos trabalhar o Estádio Juvenal Melo. Então, nós vamos priorizar na Secretaria de Juventude, nós vamos priorizar o esporte. Nós estamos sabatinando a candidata a vice-prefeito do Marcelão da Bola, a Betinha Machado. Foi um debate que era para ter acontecido com o doutor Nezé, mas não aceitou vir um debate, e a Betinha Machado está tendo o direito de ser sabatinada durante o programa Falando Francamente. Ô candidata Betinha Machado, vamos falar sobre saúde. A pergunta é do médico ginecologista e obstetra Dr. Wesley Vieira. Como a senhora avalia o tema da formação e qualificação profissional na área da saúde? especialmente considerando que Crateús está distante de Fortaleza. Sabemos que muitos profissionais formados precisam de qualificação, continuam aperfeiçoamento e especialização. Diante disso, como vê a importância desses fatores para a melhoria dos serviços de saúde no município? Marcelo, primeiramente eu quero dizer que a saúde é um direito de todos e para todos. Nós temos o maior plano de saúde pública do planeta, é o SUS. 85% da população, ela depende do SUS e nós precisamos fortalecer. E eu, como profissional da saúde, eu sou muito orgulhosa em ter gerido a pasta da saúde ao longo dos anos, né? E eu tive um grande incentivador, que foi o prefeito Marcelo Machado. E o prefeito Marcelo Machado fez muito pela área da saúde. 100% é sem condições de fazer, nenhum gestor faz. Mas a gente melhorou muito. E eu vou citar aqui algumas situações. O prefeito Marcelo Machado, ele fez o maior programa de cirurgias eletivas já visto aqui no, na região de Crateús. Quando eu digo o maior programa, é porque quando se criou o programa Opera Crateús, Mais Saúde Opera Crateús, não se falava nem em cirurgias, em programas de cirurgias eletivas. Eram filas extensas. E nós tivemos dois bloqueios. Um foi a pandemia, que basicamente fez com que a gente tirasse esse programa em torno de 2 anos, 20 e 21. E nós fizemos uma programação, a gente dava toda a estrutura de exames, a gente dava toda a estrutura de avaliação médica, mas quem era a unidade executora era o Hospital São Lucas, como continua sendo. E assim, nós dependíamos diretamente dos mapas cirúrgicos. Então, no primeiro ano, nós avançamos muito, mas infelizmente, as coisas começaram a diminuir. Cirurgias que nós fazíamos 50 cirurgias, nós não passamos a fazer nem 15, porque nós dependíamos da unidade executora dessas cirurgias, né? Então, o que eu quero dizer é que nós vamos dar continuidade, nós vamos ampliar e nós vamos fazer com que o cidadão, ele não padeça em fila de espera para cirurgias eletivas. Nós vamos fazer uma saúde justa, uma saúde onde a gente vai contemplar realmente quem precisa. Vamos falar aqui também, Marcelo, que a saúde, ela se faz com orçamento. A gente precisa desses orçamentos de um ano para outro para a gente poder gerir a saúde. E aqui a gente também vai fortalecer as unidades básicas de saúde. Esse fortalecimento, ela se dá num salário em dia, um salário onde o profissional ele se sinta valorizado e dignificado pelo trabalho que ele executa no município. E quando eu falo no profissional da saúde, eu coloco todos os profissionais do município de Crateús, os servidores públicos, tanto efetivos como contratados. A gente vai ter, sim, uma gestão de escuta, uma gestão onde a gente vai valorizar esses profissionais. Quando a gente fala em reestruturar, em fortalecer essas UBS, a gente está garantindo os insumos necessários para esses profissionais trabalharem. A gente está garantindo medicações onde o usuário precisa ir buscar essa medicação e ter a certeza e ter a segurança que não vai faltar. Nós precisamos garantir EPIs, nós precisamos garantir material permanente e material de escritório para se trabalhar. Então, quando se fala em fortalecimento das unidades básicas, que é a porta de entrada do serviço de saúde, é isso que a gente quer, dar essa garantia ao cidadão. Que nós vamos ter um gestor e uma vice-prefeita que conhece saúde, que sabe onde buscar os caminhos, onde pode melhorar. Como eu disse, o prefeito Marcelo Machado, ele fez muito. E nós estamos aqui citando algumas situações. Na gestão do prefeito Marcelo Machado, nós reestruturamos várias unidades de saúde, nós reformamos e nós começamos do zero. Unidade de saúde, nós temos o Valente, que foi começado do zero. Santana, nós construímos a unidade de saúde de Santana. Patriarcas, basicamente, nós começamos do zero. E eu quero lhe dizer, quando eu falo que saúde se faz com orçamento, é que precisa o Ministério da Saúde, precisa haver cadastro dessas UBS pelo Ministério da Saúde. E cadastro, e para vir esse incentivo, para vir esse orçamento que garanta esse atendimento aos munícipes, ao usuário do SUS, não é tão fácil. A gente passa muitas vezes quase 2 anos para a gente receber um cadastro de uma UBS. Então, é muito importante ficarmos atentos a isso. É muito importante a gente saber avaliar o que é uma UBS e o que é um posto de saúde. Quais as responsabilidades e quais realmente o que realmente um posto de saúde e uma UBS pode oferecer. E, para isso, a gente precisa de orçamento, como eu já disse. Nós vamos, assim, criar um núcleo TEA. Após a pandemia, a gente viu a ampliação desses diagnósticos de TEA. E isso é para ontem, esse núcleo TEA. Nós precisamos ter um acolhimento para essa saúde, né, para essas crianças. Nós temos que dar segurança a essas mães de crianças, essas mães atípicas. E nós precisamos, sim, ter esse acolhimento, dar essa garantia e dar essa segurança que a saúde de Crateús tem um núcleo com profissionais capacitados para atender, para fazer aquele atendimento. Nós estávamos trabalhando um espaço, esse espaço era ali vizinho à Secretaria de Saúde, eu estava entrando em contato com o Egbé, na casa do Egbé, porque nós, diante de várias casas que nós fomos olhar, nós vimos que ali era um espaço que era adequado a gente criar. Então, é prioridade. É prioridade na gestão do Marcelão da Bola a gente realmente criar esse núcleo TEA e a gente garantir essas mães atípicas que seus filhos vão estar bem cuidados, eles vão estar com tratamentos adequados para essas crianças. Temos também uma policlínica, né? Nós precisamos ampliar, nós precisamos construir. Na verdade, nós iniciamos na gestão do prefeito Marcelo Machado. Nós saímos de 4 profissionais especializados para 8, que a gente viu essa necessidade. E o cidadão cada vez mais vem procurar, o usuário vem procurar, as especialidades para fechar seus diagnósticos. Hoje, com a modernização, com o avanço das doenças, a gente viu que tem muitos sinais e sintomas parecidos com coisas que antes eram diagnosticadas. E para isso a gente precisa hoje de um especialista. Então, o Gentil Barreiras, nós vamos ampliar, nós já temos esse serviço e nós queremos garantir ao usuário do nosso Sistema Único de Saúde que nós vamos ter ampliado essas especialidades para que realmente você tenha essa segurança de saber que a saúde de Crateús vai estar desenvolvendo. Poderíamos, né, não ter essa responsabilidade em relação as policlínicas, a criar policlínicas municipais, até porque nós temos uma política pública de policlínica estadual, que elas eram para estar adequada a receber esses pacientes que precisam dessas especialidades. Mas a gente tem um contrato de rateio, a gente tem um contrato que, se fosse realmente ao pé da letra seguido, a gente ia investir esse dinheiro que investíamos em especialidade em outra coisa para a saúde. Mas, infelizmente, as policlínicas estaduais, as policlínicas, essa que tem aqui em Crateús, que é para contemplar os 11 municípios da nossa região, infelizmente está deixando a desejar, pelo menos na minha época. Pode ser que agora tenha mudado, né? Pelo menos pode ser que as coisas agora estejam funcionando. Então, Marcelo, saúde é um bem para todos. Não é fácil fazer saúde, até porque a gente resolve um problema, aparece 10, mas a gente, com sensibilidade, com querer trabalhar, com mostrar serviço, eu tenho certeza que nós vamos fazer uma saúde segura e mais adequada aos nossos munícipes. Nós temos também, dentro do nosso programa de governo, nós temos que fortalecer a saúde mental. Hoje, todos nós estamos adoecidos, né, mentalmente. Os transtornos aumentaram e, para isso, a gente tem que ampliar a capacidade do CAPS. Nós fizemos uma solicitação, na época do PAC, para um novo CAPS. Crateús precisa ter um novo CAPS. E nós temos aí um CAPS parado. Nós recebemos o CAPS AD3, que tanto eu fui cobrada, né, tanto eu fui cobrada na minha gestão, para a gente colocar em funcionamento aquele CAPS AD3, e eu fico assim impressionada, porque ainda não colocaram, já que eu estou tão próxima, né, ao governo do Estado, e a gente sabe que o governo do Estado, o CAPS AD3 é uma política do governo do Estado, juntamente com os juntamente com os municípios da nossa região. Então, eu fico aqui, eu me pergunto e eu passo a pergunta ao cidadão que está nos assistindo, ao internauta. O CAPS AD3, em 5 meses, já era para ter posto em funcionamento, porque eu fui cobrada bastante. Então, assim, é importante, sim, que a gente coloque o CAPS AD3 para funcionar. Lá é um CAPS que ele tem que funcionar como um sistema de consórcio, onde todos os prefeitos da região têm que se engajar nesse projeto, até porque a gente sabe o quanto é importante essa inclusão daquela pessoa, né, daquele usuário que ele precisa buscar esse atendimento. Ô, candidata, fala sobre educação. Educação. Ô candidata, aqui em Crateús, em nível educacional, vem crescendo, se consolidando com um polo de educação, tanto da educação básica como no ensino superior. Instituições renomadas do ensino presencial, como o UFC, o IFCE, o S e a FPO, que é a Faculdade Princesa do Oeste, e tantas escolas da rede pública e privada, são atrativos para virem até nossa cidade. Assim como a gente queria saber quais as propostas para o desenvolvimento educacional básico e superior nas perspectivas de criação de programas permanentes de formação continuada e valorização de professores, integração entre instituições, permanência e atratividade no alunato para nossa cidade, fortalecimento dos centros de terapia, bem como qual incentivo para o fortalecimento das instituições públicas e privadas que aqui já estão promovendo educação de qualidade e desenvolvimento de Crateús. O autor da pergunta, Dr. Delano Carneiro, professor e diretor de graduação da FPO. A quem eu estimo muito, Delano, a gente sabe da capacidade dele. Marcelo, mais uma vez a gente vai ressaltar a importância das parcerias. É importante buscarmos parceria, tanto na educação, como na infraestrutura, como na saúde. Nós só podemos fazer, né, uma gestão melhor e adequada a todos quando a gente conta com todos. A gente vai trabalhar, sim, o coletivo. E dentro do nosso plano de governo, nós temos um desenvolvimento do programa Meu Sonho, Minha Realidade, que é justamente ir buscar com as universidades, né, principalmente aqui as locais, as particulares, beneficiar os alunos das escolas públicas. A gente sabe que Crateús se consolidou como um polo na educação e a gente tem que incentivar isso, a gente tem que buscar, né, o aluno, o jovem que está procurando a universidade, tem que trazer aqui para a nossa cidade, porque nós vamos procurar dar estruturas e condições necessárias para esse jovem se desenvolver. Então, é muito importante esse programa. Meu sonho, minha realidade. E isso necessita muito das parcerias. Em relação à questão da educação, a gente sabe que a educação ela é ampla. A gente vai aqui colocar alguns pontos, mas a gente sabe que a gente precisa, Marcelão da Bola sempre diz, a educação, a gente não se discute, a gente tem que valorizar o profissional, a gente tem que incentivar esses alunos, a criança, a gente tem que incentivar os jovens e mostrar para ele que a escola é o melhor local para ele estar. Nós só podemos avançar na educação quando a gente consegue consolidar e fazer com que aquele jovem acredite na educação, acredite no futuro promissor. E aqui a gente também vai dar garantias e melhorias ao transporte escolar. Nas andanças da gente, nós já andamos muito, nós já visitamos muito, e o sentimento das pessoas, principalmente das mães que têm filhos, né, que atípico, de mães que têm filhos especiais, é a gente promover a capacitação e o treinamento de cursos para os cuidadores. E isso é importante. E isso nós vamos priorizar na gestão do Marcelão da Bola, onde eu estou como vice-prefeita. Então, vamos também valorizar o professor, que é o grande responsável pelos resultados, assim como toda a equipe de apoio que faz a educação do nosso município. Então, como eu disse, a educação ela é um leque de oportunidades e a gente precisa trabalhar desde a criança, proporcionando creches adequadas e, principalmente, investir na capacitação das pessoas que estão para cuidar das nossas crianças, nas creches dos nossos jovens e dos nossos adolescentes, para realmente fazer uma educação onde todos possam abraçar. Quando se fala em educação, eu não posso deixar de ressaltar aqui a questão das 106 escolas nota 10 no nosso município. Eu vi muitas redes sociais as pessoas fazendo chacota, dizendo como é que tem 100 escolas premiadas se só tem 50 e poucas escolas na cidade. Quando se fala em 106, a gente está falando de 2017 a 2023, com exceção dos dois anos que nós tivemos a pandemia, 2020 e 2021. Então, só ano passado, Crateús, nós tivemos 40 escolas premiadas. E isso é investir no aluno do segundo, do quinto e do nono ano. Isso é incentivar uma educação onde os profissionais podem contribuir muito. E essa gestão nós vamos passar. Então, o que está dando certo, nós vamos continuar. O que não está, a gente vai fazer o plano de elaboração para tentar incrementar. Candidata a vice-prefeita Betinha Machado. Mais ou menos estamos sabatinando a Betinha Machado, candidata a vice da chapa do Marcelão da Bola, já que o debate do doutor Zé não aceitou e a Betinha tem direito à sabatina. Betinha Machado, quais são os principais desafios que a assistência social de Crateús enfrenta e atualmente como os candidatos, no caso, podem superá-los para garantir um suporte mais eficaz à população? A pergunta do radialista Luiz Siqueira, da Rádio Voz FM Sobral. A Secretaria de Assistência Social, ela é um grande fomentador, né, de políticas públicas. E o cidadão, ele tem que ter essa garantia de direito. Eu estou respondendo, né? O candidata, o seu tempo só resta pouco, eu queria já encerrar o assunto. Eu queria para a senhora fazer as suas considerações finais da entrevista, já que a gente tem que obedecer o tempo, exatamente que é a metade do debate. Então eu queria que a senhora pudesse agora fazer as suas considerações finais da entrevista, para a gente cumprir exatamente como manda a regra. Marcelo Machado, grande cidadão, né, prefeito, que foi injustamente afastado. Por que votar no 45? O cidadão crateuense, ao quem está me ouvindo, lá no interior, lá aqui na cidade, por que votar no 45? Porque nós queremos fazer justiça com o que fizeram com o Marcelo Machado, que foi um... Votem em 45, votem Marcelão da Bola, votem Betinha Machado, votem para dar continuidade aos projetos do prefeito Marcelo Machado e para corrigirmos a injustiça que fizeram com ele. Ok, pronto, está aí a sabatina da candidata a vice-prefeito do Marcelão da Bola, a Betinha Machado, foi sabatinada. É um direito exatamente que ela teve, exatamente a metade do espaço que aconteceu o debate aqui na nossa Puti. Muito obrigado, doutora Betinha Machado, candidata a vice-prefeita da chapa Marcelão da Bola. Muito obrigado aí o doutor Francisco Zete, advogado, acompanhando a doutora Betinha Machado, e como também abraço à militância, alguns amigos estão lá fora, também estão aqui na nossa emissora. Muito obrigado, eu volto, vou os comerciais e volto já já aqui na Puti. Falando francamente, o rádio com seriedade, profissionalismo e imparcialidade. Doutora Dandara Costa, médica, otorrinolaringologista, tratamento clínico e cirúrgico das doenças do ouvido, nariz e garganta. Doutora Dandara Costa, atende em Crateús, na Polimédica. Telefone 3691-1476. Doutora Dandara Costa, atende em Nova Russas, na Odontomed. Marque sua consulta. Fones 3672-1715 ou 88-98874-5792. Desde 1993, o LAC, Dr. José Maria Leitão, é referência na cidade de Crateús e região. O LAC é o único laboratório da região que possui o selo de laboratório acreditado pelo DIC. A confiança em nossos resultados e exames é resultado de um rigoroso programa de controle de qualidade, junto ao PNCQ e Controlab. Para atender melhor a todos, o LAC conta hoje com unidades em Crateús, Unidade Central, Unidade Cidade Nova e Unidade Cronos. E nas cidades de Ipaporanga, Tamboril, Novo Oriente e Nova Russas. LAC, a qualidade que você precisa, com a confiança que você merece. Unidade Central, Rua Baldino Sol Alto Maior, 1264, WhatsApp 88 98 77 26 49. Direção geral, doutor Moacir. Ei você, de Crateús da região. Na hora de completar o tanque do seu carro ou da sua moto, venha ver os preços do posto R3. Já foi inaugurado na rua João Tomé, 1119. Bom atendimento, loja de conveniência. O preço é o mais barato de Crateús e região. Posto R3. Repito, rua Doutor João Tomé, 1119. E atenção, convite missa, a senhora Raimunda Machado Vasconcelos convida parentes e amigos para a missa de um ano de saudade de seu esposo Antônio Oliveira Vasconcelos, conhecido como Dedé Flo, hoje dia 27, às 18h30 da noite, na Igreja Catedral do Senhor do Bonfim. Portanto, vou repetir, a senhora Raimunda Machado Vasconcelos convida parentes e amigos para a missa de um ano de saudade de seu esposo Antônio Oliveira Vasconcelos, conhecido como Dedé Flo. Será hoje, dia 27, às 18h30, na Igreja Catedral do Senhor do Bonfim. Falar em sepultamento, em falecimento, meu caro Tony, quem faleceu hoje foi o seu Sebastião Carneiro, lá da Fazenda Jatobazinho, Independência. Era o avô do meu amigo particular, Delano Carneiro. Portanto, o corpo está sendo velado na Fazenda Jatobazinho, Independência, e o sepultamento ainda não foi informado o horário. E atenção, doutor Aristide Taumaturgo, médico radiologista, realiza ultrassonografia em geral e com Doppler, biópsia de tireoide, mama e próstata, mapeamento para endometriose e marcação de nódulo. Atendimento de segunda a sexta-feira. E pensando no conforto e bem-estar dos nossos pacientes, aperfeiçoamos nosso atendimento e agora contamos com uma nova parceira. Doutora Liane Ximenes, médica ultrassonografista, realizando exames em geral todas as terças e quintas no consultório do Dr. Estides, Laboclínica, Rua Desembargador Lavo Frota, 564, São Vicente. Agendamentos 99254-9052. A pomada negra tem ação analgésica, aliviando as dores causadas pela artrite, artrose, bursite e tendinite. A pomada negra alivia as dores nas juntas, reumatismo, bico de papagaio, hérnia de disco, dormências e câimbras. Chega de sofrer com dores nos joelhos, nas pernas, no pescoço, nos ombros e nas costas. Usando a pomada negra, você vai dar adeus a essas dores. Pomada negra original. Tem o nome da Tubil escrito no frasco, recusa imitações. À venda nas melhores farmácias e loja de produtos naturais da cidade e região. E o Nove Mistura é você livre da má digestão, gordura no fígado, azia, gastrite, úlcera, refluxo, boca amarga, enxaqueca e prisão de ventre. Nove Mistura auxilia no tratamento de diabetes, glicerídeos, pedra nos rins, vesícula biliar, ácido úrico, normaliza o colesterol alto e é diurético. Nove Mistura é eficaz no tratamento da TPM, cólicas, mioma, cisto policístico, infecções intestinais e inflamações no útero e ovário. Para os homens, o Nome Mistura é a saúde da próstata. Nome Mistura purifica o sangue, elimina dores no corpo como reumatismo, artrite, artrose, tendinite, gota, inflamações nas articulações. Nome Mistura combate doenças alérgicas como rinite, sinusite, bronquite asmática e fortalece o seu sistema respiratório. Nome Mistura original é da Natuville, recusa imitações, à venda em todas as farmácias da cidade e região. Azia, enchimento, enjoo, prisão de obra, dentre outras queixas, variam desde simples sintomas e avisos de sérias doenças a se tornar repetitivos e por mais tempo, merecem ser avaliados por um médico especialista em gastroenterologia. Dr. Paulo Nazareno tem título de especialista em gastroenterologia, endoscopia e cirurgia do aparelho digestivo. Realiza exame de endoscopia no esôfago, estômago, duodeno para detecção de refluxo, gastrite, úlceras e tumores com equipamento de última geração, inclusive com magnificação de imagens e cromatoscopia. Realiza também a colonoscopia para tratamento das doenças do intestino grosso e sua prevenção, com retirada de tumores em estágio inicial. Marcação, telefone é o 3691-1476 ou no 99654-8482. Polimédica, sua saúde acontece aqui. O Colégio Vitória completa 25 anos e se solidifica como líder em resultados. São 25 anos de grandes resultados e aprovação dos vestibulares e no Enem, que colocam o Colégio Vitória como referência entre os maiores e melhores colégios do Ceará. São aprovações nos cursos mais disputados nas universidades públicas. Isso mesmo, nas universidades públicas. Parabéns, Crateús. Ofertaço de setembro, loja Compensa Mais. Piso 46 por 46, R$23,98. Supercal Hidracô, R$7,49. Escada, 5 degraus, R$198. pá de bico Tramontina, R$ 29,90. Pia inox, 1,20m, R$ 219,90. Caixa 500 litros, Fortleve, R$ 244. Assento abofadado, R$ 45,90. Vaso Selite, R$ 339. Quadro de energia, R$ 39,90. Loja Compensa Mais, no centro de Crateús, na rua Coronel Zezé, 1337. Podcast Alves, nas compras do seu óculos completo, você ganha lindo óculos de sol e pagamos sua consulta. Nas Óticas Alves facilitamos o seu pagamento. Atendimento todas as quintas e domingos. Nas Óticas Alves agilizamos a entrega do seu óculos. Exame de vista toda semana. Qualidade incomparável. Profissionais qualificados para atender a sua qualidade visual. Óticas Alves enxergue o mundo com mais nitidez. Sua visão é nossa prioridade. Avenida Epitácio de Pinho, Centro Poranga. Marque sua consulta 889-9382-5417. Temos Óticas Alves na cidade de Nova Russas, Poranga e Catunda. O Laboratório e Clínica Vitória Independência comunica os próximos atendimentos. Todas as quartas, doutora Elanildo, consultas e ultrassó. Às quintas, doutora Giovana, fonoaudióloga. Temos aparelho de útero e mapa disponível para exames de 24 horas. Realizamos coleta de prevenção ginecológica e eletrocardiograma diariamente. Para agendamento das consultas, o telefone é o 997-36-5552, na rua Horácio Falcão, 721, bairro Liberdade, Independência. Laboratório e Clínica Vitória, há anos cuidando de você. E a doutora Mariana Saraiva Bezerra, médica formada pela UFC com residência médica no HGF em Fortaleza. Atualmente está concluindo residência em hematologia no Hemosse. Irá atender em Crateús a partir do mês de outubro na clínica São Luís, na rua Padre Macedo 306. Doutora Mariana atenderá a doença do sangue como anemia, plaquetas baixas e leucopenias, além de portadores de leucemia e linfomas. Realizará procedimentos como mielograma e biópsia da medula. Agende sua consulta com a Sara através do WhatsApp 992238337 ou com a Isla pelo WhatsApp 992981178. Agora, Crateús Região conta com o atendimento da médica pediatra doutora Larissa Tenório, uma profissional ímpar vinda da cidade de Sobral para cuidar da sua criança com carinho, comprometimento, responsabilidade, além da sua excelente formação técnica. Traga a sua criança para uma avaliação de rotina. Não espere a doença chegar para buscar uma consulta. Existem diversas doenças que podem ser evitadas através de consultas e avaliações preventivas. Atendendo na Laboclínica, localizada na rua Desembargador Labo Frota, 564, bairro São Vicente. Telefone 3691-2167. E a Leuda Iliana, conheça a loja Leuda Iliana, uma loja especializada em roupas femininas, vestido de festa, casamentos, formaturas, batizados, onde você encontra peça de 36 a 48, moda jovem, moda evangélica e senhoras. Endereço, Rua Dom Pedro, segundo 600, centro de Crateús. Presentei sua esposa ou namorada com presente da loja Leodriana, a partir de R$ 99,00. Clínica 5 conta com atendimento oftalmológico da doutora Rosângela Bezerra, que realiza cirurgia de catarata em caráter particular. Unimed, Cacica, Faz, Acefaz, além de contar com atendimento de diversas especialidades. O endereço é na rua Siqueira Campos, 575, no bairro São Vicente. O telefone 3691-5990. E atenção, chegou em Crateús a mais nova loja de tintas Casa Nova. Eu falei Casa Nova. Tintas látex interior e exterior, tintas para piso, cimentados, tintas esmaltes, verniz, massa corrida e acrílica. Trabalhamos com as melhores marcas do Brasil, Vebras, Esbras e Dialine. Trabalhamos com matéria de pinturas, pincéis, rolos, espátulas e muito mais. Venha conhecer Casa Nova, tudo em tintas. Ficamos localizados na rua Dom Pedro, segundo 1020, em frente ao Mercantil, do telefone 99407-5792 ou 99669-2307. Organização Mara Cíntia e Igor. Falando francamente, o rádio com seriedade, profissionalismo e imparcialidade. Comunicando na Super Vale, Marcelo Chaves. Já, já, Lago de Fronteira é o assunto do nosso programa Falando Francamente. Lago de Fronteira, daqui a pouco do nosso programa. E já já foi o sorteio de ingresso do Empório Sertões Portanto, já no nosso programa, que antes eu tenho o Tony Salles para destacar polícia. E atenção, notícias da área policial. Ontem, uma motocicleta foi tomada de assalto aqui no município de Crateús, mas precisamente na estrada que liga Crateús à localidade de Quirino. E o veículo, inclusive, foi encontrado abandonado. O assalto aconteceu por volta das 9h30 de ontem, ali em Morro Alegre, e a vítima, Francisco Wagner Mourão Lima, ele reside em Quirino, estava passando, vinha sentido Quirino Crateús, conduzindo a sua motocicleta Honda CG 150 Fan SI de cor cinza, ano 2011, modelo 2012, placa OCQ 8679, quando foi abordado por dois elementos que acabaram levando a moto a quantia de R$ 270,00 em espécie. Evadiram-se do local. Um detalhe é que o cidadão ainda depositou R$ 500, aqueles elementos que aplicam o golpe, entraram dizendo: a moto está aqui, está no desmanche, a gente quer R$ 500 para devolver a motocicleta, e ele acabou depositando ainda R$ 500. Eu conversei com a vítima, o cidadão que esteve ontem à tarde na delegacia de polícia, Francisco Wagner Mourão Lima. Rapaz, eu ia aqui de Crateús a sentido Quirino, quando eu cheguei na localidade de Morro Alegre, eu fui abordado por dois indivíduos, um armado, estavam os dois de capacete, mandaram eu descer da moto, que era um assalto. Eu desci, eu uso uma caixa dessas de carregar mercadoria na garupa, eles tiraram, e aí tiraram o meu dinheiro, tinha no bolso, e aí mandaram eu embora. E eles voltaram aqui para o sentido da Crateús, né? Wagner, eles estavam de cara limpa? Estavam dois de capacete. E a arma que estavam usando, os dois armados ou somente um? Só um usou arma. Aí depois do assalto eles saíram com direção ao Quirino ou Crateús? Crateús. Ele surgiu de repente? De repente. Não, eu na estrada quando... Lá é uma subida do alto. E aí quando eu entrei na reta, eu avistei na descida do alto. Aí eles vinham de lá pra cá, aí eu vi um com as mãos pra cima, no meu rumo, né? Aí mandaram eu parar, que era um assalto. Eu parei. Aí foi uma ação rápida deles? Foi rápido. E além da moto, levaram alguma outra coisa? Só um dinheirinho que eu tinha no bolso mesmo. Certo. E a sua motocicleta, Wagner? Quer ser algum detalhe que facilite a identificação? Tenho. O tanque é bastante amassado, né? Do lado direito. É motivo de trabalhar mesmo. As características deles, ó, como eram os elementos? Aí, portanto, parte da matéria, um detalhe é que ontem à noite, esta motocicleta ela foi recuperada, foi encontrada abandonada ali no final da rua Delmiro Gouveia, bairro São José. O veículo foi levado para a delegacia de polícia e será devolvido para o verdadeiro proprietário. Acontece o quê? Quando eu fiz a postagem, eu coloquei o meu número para contato. E daí, aqueles elementos que aplicam esse golpe, inclusive conseguiram pegar R$ 500 do cidadão, e ligaram para mim depois, achando que eu era proprietário da moto. Claro, antes da moto ser devolvida, ser encontrada. E daí, eu conversei com os elementos. Vamos ouvir aqui a gravação, elemento tentando aplicar o golpe no Tony Sazi. Bom dia. Opa, é referente à moto aí que foi roubada, mano. Opa, pois é, rapaz. Tomaram minha moto agora há pouco. Eu pedi que não me entrei em contato contigo aí, homem. Eu falo contigo. Opa, diga, chefe. Eu pedi para o menino entrar em contato contigo aí, ele ligou contigo aí? Não, ninguém entrou em contato comigo, não. Certo, aqui nós trabalhamos com desmanche aqui na região aqui, ó. A gente esteve comprando essa moto aqui, cara. Vocês compraram ela, foi? A gente esteve comprando ela e o menino chegou aqui falando que a moto tinha documentação atrasada e essas coisas e queria vender a moto. A gente comprou ela aí pra estar desmanchando, certo? Ixi, rapaz. E agora, como é que a gente faz? Então, a gente ia desmanchar a moto aí, certo? Mas a gente viu que teve umas opiniões aqui do pessoal aqui, que quem é trabalhador aí, a gente não quer atrasar o senhor não, entendeu? Sim. E aí, como é que a gente faz, meu amigo? Aí, tipo, se você tiver interesse, você fez o boletim de ocorrência, então. Não, fiz ainda não. Deu tempo não. Foi feito ainda não? Ainda não. Ainda tô aqui no interior. Fica bom pra gente resolver, certo? Pronto. Como é que a gente faz, meu? Ah, é o seguinte, você tá onde agora? Eu tô aqui no interior ainda. Em Crateus ainda? É, interior de Crateus. Certo. Nós estamos aqui na região de Crateus, certo? Certo. Você tem como vir buscar a moto? Pronto, diga o local aí que eu vou aí, onde vocês estão. Deixa eu falar pra tu, nós tá num prejuízo aí, onde? Pronto, diga aí como é que a gente faz, meu amigo. Nós tá no prejuízo de R$800, amigão. Pronto, pois eu vou e levo o dinheiro. Pode dizer onde é que a gente se encontra. Certo, mas é o seguinte, eu não vou deixar pedir pro senhor vir aqui não, porque é o seguinte, a moto é roubada aí, a moto não tem só a moto do senhor que tá roubada aqui, certo? Sim. A gente pode combinar um local aí e tipo, levar pro senhor aí, certo? Pronto, vamos combinar o local pra você me entregar. Tem um posto de gasolina aí, um referente aí pro senhor? Pronto, tem um posto aqui, na saída pra Novo Oriente. Aí no Oriente? Na saída pra Novo Oriente, tem um posto. Ah, sim. Deixa eu ver com o menino aqui, peraí. Se ele consegue chegar aí em quantos minutos? Pronto. Tá me ouvindo, mano? Tô ouvindo, meu amigo. Quanto tempo você gasta daqui ali, ó? Oi? Quanto tempo eu gasto daqui ali? Pra me chegar no posto? Isso. É 10 minutos. 10 minutos. É próximo. 10 minutos? É 10 minutos. Certo. Ó, é o seguinte, patrão. Você fica comigo na ligação, certo? Sim. Até você pegar a moto, beleza? Certo, pronto. O senhor tá com alguém aí? Não, tô sozinho. Tá sozinho? É. É, mas tipo, pro senhor ir lá, o senhor vai sozinho? Não, eu vou sozinho, é palavra de homem, né? Sim. Não, eu vou sozinho. Certo, é porque tem que levar um capacete pro senhor voltar com a moto, certo? Não, é aqui só anda de capacete aqui. Entendi. Ó, meu menino gasta 15 minutos pra chegar lá, certo? Pronto. Lá no posto. Pronto. Deixa eu falar pro senhor. Ah, pronto. O senhor, o dinheiro, a gente não pode pegar o dinheiro na mão, certo? Meu amigo, deixa eu te falar uma coisa, certo? Pra ser sincero contigo. Esse tipo de golpe, meu amigo, não cai, não funciona aqui, certo? Não funciona aqui em Crateús, certo? A gente faz um tipo de esclarecimento para que as pessoas não caiam nesse tipo de golpe, beleza, meu amigo? Certo. Pronto, você entendeu direitinho, né? Essa questão de você pegou a moto não funciona. Pode até ter algum que caia, mas aqui a população já está esclarecida, certo? Dessa prática, tá bom, meu amigo? Mas você não quer que a gente encontre uma moto pro senhor aí, não? Não, essa moto aí você pode ficar com ela, pode desmanchar, pode colocar fogo. A gente não tem a menor intenção de pegar essa motocicleta. Pode colocar fogo até agora, se você quiser desmanchar, beleza? Tá bom, até mais. Valeu. Procure outro pra dar o golpe. Não foi dessa vez. É, mas depois tá dá aí, certo. Tá aí. Não foi dessa vez, viu? O que foi que ele disseram aí? É, a gente lamenta porque... Bota mais um retornozinho aí, rapaz. Já passou aqui. É, a gente lamenta porque algumas pessoas ainda caem. Inclusive, quando eu fiz a postagem ontem, eu não tinha colocado o meu contato. E daí eu percebi logo que uma pessoa começou a conversar nas mensagens com uma pessoa parente da vítima, do cidadão motocicleta. Eu disse logo, entrei logo em contato com a pessoa: olha, não vá cair nesse golpe. Aí é golpe, é golpista. E lamentavelmente o pessoal ainda caiu com R$500. Mas felizmente a motocicleta foi encontrada, inclusive já encontra-se na delegacia de polícia aqui da cidade de Crateús. Quer trabalhar, Fontenelle? Tivemos também 3 pessoas foram presas acusadas de um assalto que aconteceu lá no município de Nova Russas e também uma prisão por violência doméstica que aconteceu de ontem para hoje aqui na cidade de Crateús. O acusado Antônio Elber Barreto foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil, Marcelo. Muito obrigado, muito obrigado. Deixa eu ouvir aqui um áudio do meu querido amigo Antônio Braz, lá do Instituto Cunha. Pois não, Antônio Braz? Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, ouvintes da Rádio Puti. Vou dizer para vocês que eu só tenho duas palavras para te dizer, como eu disse ontem. Temos que agradecer muito a Deus por todas as coisas, pois tu fala muito das coisas. E a outra palavra é dizer para você, seja autêntico no seu programa, que os seus ouvintes estão aqui, nós estamos aqui para ouvir a Rádio Puti. Eu ouço todas, porque eu não tenho irônica com nenhuma emissora de rádio, com nenhum locutor, pois eu conheço todos. Estava ouvindo a educadora Adnizolando agora, enquanto você não entrou. Muito obrigado, meu amigo velho. Muito obrigado. Boa tarde, Tony Salles. Estou aqui e disse aqui tudo isso que foi falado na rádio, disse do que os servidores não estavam sendo obrigados a votar. Eu não vou respeitar aqui, eu não posso. Estamos sofrendo ameaças desde quando a política começou. Nós estamos sendo ameaçados. Desde quando o seu Marcelo sai da prefeitura, aqui a gente não recebe farda, nem bota, nem nada. Tudo isso, eu não posso dizer a questão dos outros, que é política, né? Posso ser punido, porque não pode falar. Não, não dá para posso falar, né? Então, posso ser até punido, agredido. Por quê? Eu fui agredido agora há pouco, certo? É porque as pessoas, a gente sabe tudo o que está acontecendo, mas não tem como provar, porque as pessoas, elas têm medo de dizer o que está acontecendo. Marcelo, eu recebi um áudio aqui do Chico Velho, lá das Cabaças, e ele diz o nome. Olha, eu não tenho medo de dizer meu nome, só que lá no meio, Marcelo, ele cita o nome de candidato e tal, e eu vou depois até entrar em contato com o Chico Velho, mas ele diz, olha, eu digo meu nome, aqui é o Chico Velho das Cabaças, demitiram meu filho da CAGES, trabalha na CAGES, um rapaz competente, por questões políticas. Então vou até analisar aqui, vou repassar para você o áudio para ver se tem possibilidade de colocar no ar. O cara tá dando nome, Chico Velho. Chico Velho. E a questão da Aterlane lá da Lagoa das Pedras, que foi que houve? A doutora Roberta, lá do PSF, lá do São José. O motorista da Lagoa das Pedras, foi que houve? Pronto, eu não sei o que houve, agora não posso mais dizer. Aí eu sou punido, eu vou ser atacado. Deixa eu ver aqui o José Ribeiro, pois não, Zé. Olá, boa tarde, ouvinte do Falando Francamente, boa tarde, Marcelo. Marcelo, a população de Crateús, elas são conscientes do seu trabalho, da sua dignidade, né? Da forma de você trabalhar, né? Dando voz e vez ao povo de Crateús, ao povo pobre. Você vê diariamente as pessoas reclamando. Será que a população está mentindo? Simplesmente confie, você publica o que as pessoas estão dizendo, denunciando através da Rádio Poti, e aí você vai passar por mentiroso. Não, Marcelo, a população de Crateús está com você. Todo mundo sabe que a verdade está com você, está com a Rádio Poti. Eu estou com mais de 40 anos que escuto a Rádio Poti, certo? Ela sempre trabalhou nessa linha, com responsabilidade, com lisura e com respeito à nossa população, prestando esse belíssimo trabalho. Então, todo mundo liga reclamando. Quantas pessoas não ligaram aí, Marcelo Chaves, reclamando porque perderam seu empreguinho, pais e mães de família, ficaram desempregados agora, recentemente. E aí vem pessoas dizer que você que está mentindo. Fique tranquilo, Marcelo, porque Crateús, o povo ordeiro que eu estou falando, o povo de bem, estão com você, estão com a Rádio Botinho. Parabéns e vamos em frente. Aí o José Ribeiro, não vou dizer nada para não ser atacado. Boa tarde a todos vocês da rádio, tão íntegra com a nossa população. Que Deus abençoe sempre a caminhada de vocês. O grande trabalho que vocês realizam. Que Deus ilumine sempre, sempre fortaleça com saúde, fé e esperança e dignidade e respeito para todos. Boa sorte para todos. Obrigado, minha querida Leudilene. Agora há pouco, recebi aqui uma mensagem. Uma mensagem, eu não sei nem se a pessoa ainda trabalha ainda no Estado. Eu vou até me resguardar, aliás, resguardar o nome dela. Certo? Pronto, aqui. É uma pessoa da minha comunidade de São Vicente de Paulo. Eu não sei se ela está. Eu não vou citar o nome dela, até porque eu não sei se ela trabalha ainda em equipamento do Estado. Marcelo, gostaria de expressar a minha profunda admiração e parabenizar o jornalista, radialista Vicentino por sua coragem e integridade. Em tempos difíceis, como o recente episódio de censura, sua voz permanece em um farol de verdade e liberdade. Sua determinação em seguir os princípios da justiça e da liberdade de expressão é inspiradora para todos nós. Que sua missão de informar e iluminar continue forte e resiliente. Parabéns por sua força e dedicação. Não vou citar o nome dessa, é uma pessoa muito conhecida, advogada. Ela passou para mim, não vou citar o nome dela. Deixa eu abraçar aqui a minha família, que também agora há pouco, para a gente ser atacado, quando a gente fala em nome dessa população, Fontenelle. É verdade, Marcelo Chaves. Contrafaz não há argumentos. Para você ver, hoje pela manhã, é só dando continuidade, evidentemente que já não é mais surpresa em relação à obra parada do Lago de Fronteiras, aqui da cidade de Crateús. Inclusive, eu nem fiz texto. Do jeito que eu recebi a informação, eu postei aqui na minha mídia social, mandei também aqui para o nosso produtor, produtor Paulo Ricardo Cury, postar também aqui na mídia social da Rádio Poti da cidade de Crateús. Nesse momento, os últimos equipamentos deixam pátio de obra de fronteiras. Canteiro de obra está limpo. Inclusive, eu recebi até a foto, ó. Postei a foto. Ainda tem gente aqui, Marcelo, que não quer acreditar. tá difícil. Está aqui a foto. E se a pessoa não quiser acreditar, vá lá e vá observar com seus olhos. Mas a gente entende. Nós entendemos realmente que por trás tem um interesse. Lamentavelmente tem um interesse que para algumas pessoas é bem maior, é bem superior do que a importância, né, exatamente de um dia essa obra ela ser finalizada. A gente lamenta profundamente exatamente os ataques que a nossa emissora tem sofrido e alguns profissionais aqui da Rádio Poti da cidade de Crateús, mas a gente vai seguir firme e forte. Inclusive, eu quero aqui também publicamente registrar, ontem eu recebi um áudio do nosso grande companheiro Eliseu Silva, grande comunicador lá da cidade de Ararendá. Ele é professor, mas também atua na área de comunicação, e ontem ele fez uma manifestação sendo solidário a todos nós comunicadores aqui da Rádio Poti. Eu quero exatamente fazer esse agradecimento também publicamente ao grande comunicador Eliseu Silva, lá da cidade de Ararendá. Portanto, Marcelo Chaves, aquele restinho de equipamento que ainda tinha lá no Lago Fronteira, zerou tudo. Hoje só está exatamente lá o vigia, lá naquela obra que lamentavelmente parou. Promessas e promessas, mais uma vez parou tudo, e agora é aguardar exatamente uma outra licitação, que o atual governo federal possa enviar recursos para que essa obra possa ser reiniciada novamente, sem previsão, sem data. Pode ser amanhã, pode ser no ano que vem ou daqui a muito tempo. A verdade é que não há previsão. Pode ser amanhã e pode ser daqui a 2, 3, 10 anos. Só Deus realmente, para tocar no coração ou nos corações aí dos nossos representantes aqui do governo do Estado e principalmente do governo federal, para retornar essa obra que lamentavelmente pela terceira vez parou aqui no nosso município. Olha, gente, a população que escuta a gente sabe se nós estamos falando a verdade ou estamos faltando com a verdade. Só isso, a minha consciência é essa. Agora, coitados, muitos pobres não podem mostrar sua cara nem seu nome. Muitos pobres não podem mostrar sua cara nem dizer seu nome. Eu aguento, gente, eu aguento. Eu aguento por vocês. Deixe bater em mim. Pode bater no Marcelo Chaves. Pode bater no Marcelo Chaves. Eu aguento. A história está aí. Muita gente se acovarda em defender os pobres, defender os que estão sofrendo. Eu aguento por vocês. Eu aguento. O homem corajoso não é um homem que bate, não é um homem que agride nem mata. O homem corajoso é a coragem de falar a verdade. Repito, o homem corajoso não é um homem que mata, nem um homem que bate, que agride, mas é um homem que tem coragem de falar a verdade. Eu aguento, pode ficar tranquilo, gente. Eu aguento, só tem pena da minha família. Mas eu aguento. Pode ter certeza disso. Eu aguento mesmo. E a população sabe. A consciência da população. Força, Marcelo Chaves. Deus te abençoe. Estamos com você. Deixa eu ver ali a Socorro Fernandes. Obrigado, Socorro, pela sua participação dentro do nosso programa aqui da nossa Puti. Boa tarde a todos que fazem essa rádio maravilhosa. Graças a Deus vocês voltaram. Que Deus continue abençoando vocês. Raimundo Araújo. Marcelo, ainda bem que vocês estão de volta com essa rádio, que é grande importância para a população. Quero dizer para o senhor que ninguém joga pedra numa árvore que não dá, que não tem frutos. Só se joga pedra em árvore que dá frutos. Pelos frutos que conhecemos as árvores. Isso é porque vocês falam a verdade. E a verdade dói naqueles que andam mentindo. Raimundo de Crateús participando do nosso programa, falando francamente da nossa Rádio Puti de Crateús. Estamos aguardando direito de resposta sobre o que diz que o vereador fiscal foi averiguar a falta de remédio na UBS dos Patriarcas. Estão aguardando, né? Porque de repente deve ser um direito de resposta. Né? Gente, não se preocupe. Se vocês quiserem, que vocês que sofreram tudo aquilo que eu já falei, quiserem se manifestar com documento, mas se não quiser, pode deixar que eu aguento. Nem que eu vá preso, mas eu aguento. Todo mundo sabe do que eu já falei. E a população sabe. Aí na sua família, na sua comunidade, no seu interior, você sabe das histórias, você sabe se eu estou falando a verdade ou estou faltando com a verdade. Vocês sabem muito bem mesmo. No final do programa, eu quero levar os pesos à família do seu Sebastião Carneiro, irmão do ex-prefeito Adonias. Morreu hoje aos 94 anos de idade. Era avô do meu amigo Delano Carneiro. Então, o corpo está sendo velado na Fazenda Jatobazinho. Ainda não tem o horário do sepultamento. Então, portanto, eu levo os pesos a toda a família, especialmente aí o meu irmão e amigo Delano Carneiro, né? A minha irmã está aqui lá na Bahia. Quando ouço, eu não vou citar o nome que ela falou, lhe chamando de mentiroso, será que ele não ouve a rádio? Porque quem denuncia é o povo. Indignada, meu irmão, por você é um homem honesto. Muito obrigado, minha irmã Madalena, lá da Bahia, aqui participando aqui com a gente. Muito obrigado. Não se preocupe, gente, eu estou super bem, estou feliz, eu não tenho ódio no coração. Pode ter certeza, eu estou feliz, eu não tenho ódio no coração. Agora, meu trabalho eu vou continuar respeitando sempre a decisão judicial. Amanhã tem mais um novo direito de resposta. Eu recebo. A gente recebe. Ou seja, eu respeito a justiça eleitoral. Respeito o juiz eleitoral. Pode ter certeza disso. Ali tem muitas mensagens ali. Eu não vou poder atender mais porque o programa acabou. Tá bom? Meu amigo Antônio Francisco está ali comigo já. Já deixou só ali o áudio do Dr. Francisco aí para me fechar o programa. Como chega a mensagem? Olha tanta mensagem. Fico. Boa tarde, Marcelo. Admiro muito você por sua força, sua coragem, porque você é um homem de coragem. Muito obrigado, querida Eloína. Muito obrigado. Boa tarde, Marcelo. A verdade sempre vence. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Deixa eu ver aqui a Maria. Pois não, Maria Luísa. Boa tarde, Marcelo Chaves. Você é um cidadão que só fala a verdade. Você é pela população, você é uma pessoa humilde, você só fala a verdade. Quem diz que você anda mentindo é o que é o mentiroso, porque você só fala a verdade. E uma boa tarde, Marcelo Chaves. Que Deus lhe abençoe, lhe protege nessa caminhada. Você é um homem forte. Maria Luísa, obrigado pela sua participação, Maria Luísa. Deixa eu ver aqui o áudio do Antônio Francisco Bezerra. Marcelo Chaves e a todos que fazem a Rádio Puti. Antônio Francisco, da frente de São Francisco. Passando esse áudio para a rádio, se for possível, pode divulgar, autoriza a divulgar. Prestando a minha solidariedade a você, Marcelo Chaves, pela sua profissão, pela postura da sua profissão e a rádio. E do jeito que você vem dizendo, ordem judicial não se discute, se cumpre. Veio a ordem, foi cumprida, tudo bem, sem problema. E a rádio voltou, graças a Deus que voltou. Porque é a única rádio que fala a dor do povo, o que o povo está sentindo, o que o povo está necessitando. E gente, vamos pensar direitinho e vamos dar o apoio realmente a quem... Boa tarde, Marcelo Chaves e a todos que fazem a Rádio Puti. Já foi, obrigado, Francisco. Seu áudio, muito obrigado, irmão, muito obrigado mesmo, muito obrigado. Oi, Marcelo, boa tarde. Meu filho, quem está com Deus não se perde de nada, não. Eu tenho fé em Jesus Cristo, nós vamos ser o vencedor, em nome de Jesus. Ok, muito obrigado, muito obrigado. Não posso colocar esse áudio, tá bom? Não posso colocar, meu amigo. Boa tarde. Meu amigo Marcelo Chaves, é a Marinete. Marcelo, mas foi ruim sem a Rádio Poti. Graças a Deus que a rádio está no ar. Graças a Deus, Marcelo. Obrigado, Marinete de Lago da Espera. Gente, são muitos áudios, né? Parabéns, Marcelo, um grande abraço, né? Um grande abraço, eu não posso atender você pela questão do meu tempo acabou, tá bom? O Alexandre já está aqui. Muito obrigado, Antônio Francisco. Muito obrigado aí da Fazenda São Francisco. A senhora Raimunda Machado Vasconcelos convida parentes e amigos para a missa de um ano de saudade. Seu esposo, Antônio Oliveira Vasconcelos, conhecido como Dedé Flor, hoje é 27, às 6h30 da noite, na Igreja Catedral do Senhor do Bonfim. Deixa eu fazer o sorteio. Hoje, sorteio de ingressos lá do Império dos Sertões, tá bom? Aliás, Império dos Sertões, né? Dois ingressos, tá bom? Eu vou deixar para ele sortear, tá bom? Tá legal? Você sorteia os dois ingressos, tá legal? Hoje tem lá Janaína Alves, não é isso? Então é amanhã, sábado, né? Amanhã. Eu vou deixar para sortear amanhã, pronto? Sortear amanhã, sábado, tá legal? Falando francamente, beleza, tá bom? Sortear amanhã, falando francamente, tá legal? Tá bom? Final do nosso programa, gente. A gente volta amanhã, ao meio-dia e 10. O homem valente não é o homem que bate. Não é o homem que agride, é o homem que fala a verdade. Essa sim, é a coragem, tá bom? Muito obrigado. Tem ali um áudio, deixa eu só ver esse áudio aqui, lá de Quiterianópolis. Boa tarde, Marcelo Chaves. Rapaz, hoje foi um dia que não foi muito feliz, que não pude ouvir a ponte de manhãzinha. Não pude ouvir o Vânio de França dizer, oi, minha joia! E nem pude ouvir você tomar a bênção do Padre Cício. Mas até de vir você voltou, né? Graças a Deus. Márcio Lima, de Carnaúba, Quiterianópolis. Obrigado, amigo. Final do nosso programa. O amigão já está aqui, o Alexandre Rodrigues. A todos, boa tarde. Falando francamente, o rádio com seriedade, profissionalismo e imparcialidade. São moradores de Crateús e região. Se você tem sintomas como dor ao urinar, infecções urinárias recorrentes, alterações na urina, problema nos testículos, dificuldades de ereção, ejaculação rápida ou precisa de exame de próstata, procure Dr. Francisco Veloso, urologista. Ele atende em Crateús e regiões vizinhas, oferecendo tratamentos como cirurgia laser para cálculo renal, tratamento de câncer de rim, próstata, bexiga e testículo, cirurgia sem cortes para raspagem da próstata, fimose, vasectomia e exames especializados como cistoscopia, biópsia de próstata, urodinâmica e urofluxometria. Doutor Francisco Veloso, cuidando da sua saúde urológica. Lógica. Contato 85992381155. 85992381155. Instagram @veloso.urologia. Site drfranciscoveloso.com.br. Atende na Clínica Saúde Center e no Hospital São Luís. Ótica Cristalina, a ótica do coração dos crateuenses, a melhor da região. Temos médicos oftalmologistas oftalmologistas diariamente e laboratório próprio. Entregamos sua lente em até 30 minutos. Venha você também para a Ótica Cristalina. Ligue para agendar 88 99789 3336. Ótica Cristalina, sempre uma perto de você. Rua Barão do Rio Branco, em frente ao Mercado Público e no Shopping Popular, também em Ipaporanga, Ararendá e Poranga. Eu falei Ótica Cristalina, a ótica do coração dos crateuenses. O governo federal trabalha pelo desenvolvimento do Ceará, em parceria com o estado e municípios. Com o novo PAC, a ferrovia transnordestina avança e tem investimentos para as obras hídricas, como o Cinturão das Águas e o Ramal do Salgado. Fortaleza terá um campus do ITA e o Ceará vai ganhar uma maternidade, 6 campi de institutos federais, um campus de ensino superior e o novo Hospital Universitário do Cariri. É o governo federal investindo no Ceará para você viver melhor. Fé no Brasil, a gente tá no rumo certo. Olá, crateuense. Eu sou o Sargento Valquimar, militar do Exército Brasileiro, candidato a vereador pelo Partido Verde, com o número 43222, para a prefeita Janaína 13. Não esqueça, dia 6 de outubro, para vereador Sargento Valquimar, número 43222. Janaína. Conheça a loja Leodiliana, uma loja especializada em roupas femininas e vestidos de festa, casamentos, formaturas, batizados, onde você encontra peças de 36 a 48, moda jovem, moda evangélica e senhoras. Leodiliana, endereço Rua Dom Pedro II, 600, Centro de Crateús. Presenteie sua esposa ou namorada com o presente da loja Leodiliana, a partir de R$ 99. Lançamento Honda Bis 125. A sensação de ir e vir sempre na melhor companhia está de volta. Venha conhecer a nova Honda Bis 125, com design ainda mais sofisticado, controle de freios nas duas mãos e entrada USB-C. Disponível em duas versões, ES e EX, totalmente equipada para oferecer inovação, modernidade e desempenho. A Bis traz o que há de melhor para facilitar sua rotina. Dia 28 de setembro, às 9 horas, na Poti Motos. Não perca a chance de conhecer de perto essa novidade. Meu nome é Giovana Cavalcante, sou candidata a vereadora com o número 45666. Sou mãe, mulher, fonoaudióloga, por mais mulheres na política. Estamos junto com Marcelão da Bola para prefeito e Betinha Machado para vice. Vamos juntos mudar a Câmara dos Vereadores, por mais mulheres na política. O governo federal trabalha pelo desenvolvimento do Ceará, em parceria com o estado e municípios. Com o novo PAC, a ferrovia transnordestina avança e tem investimentos para as obras hídricas, como o Cinturão das Águas e o Ramal do Salgado. Fortaleza terá um campus do ITA e o Ceará vai ganhar uma maternidade, 6 campi de institutos federais, um campus de ensino superior e o novo Hospital Universitário do Cariri. É o governo federal investindo no Ceará para você viver melhor. Fé no Brasil, a gente tá no rumo certo. Crateús e região conta com... Esta é a ZYH627, AM 590 kHz, Rádio Vale do Rio Poti Limitada. Migrou para FM 100,5, uma empresa do eterno deputado Antônio dos Santos. Superintendência João Jorge Cavalcante, operando em seus estúdios na Rua Firmino Rosa, 810, em Crateús, Ceará. Agora, mais um campeão de audiência. A sua tarde é show. É show. Show da tarde. Show da tarde. Música, promoções, interatividade, informações. Show da tarde. Um show de alegria no som da número 1. Show da tarde. Aqui, o sucesso é show. Aqui, o sucesso é show. Oh, oh, oh, esse teu olhar me mata, me sufoca, não consigo respirar. Eu sou o Nenel. Eu sou o Ronaldo. Nós somos da banda Trepidantes. Estamos aqui com Alexandre Rodrigues. Programa Show da Tarde. Hearing what you say, but I just can't make it sound. Legal! Hora certa pra você! 2:43. Alô, Crateús! Alô, região! Alô, meu Ceará! Alô, meu Brasil! Boa tarde! Na sua! O amigão chegou! De volta na melhor, sempre. Oi, é ele, Juninho. A gente tá de volta, Juninho. Você não sabia, não? Ainda não? Eu sabia que era ele, não. Ontem, não, hoje sim. Que beleza, que legal. Estamos de volta. Show da tarde. Show da tarde na Poti FM. Falar uma coisa. Vou falar uma coisa. É, não é a mesma coisa. A Poti fora do ar não é a mesma coisa. A Poti é a melhor, meu amigo. É a rainha, é a grife do rádio. É aquele padrão, né, Juninho? Aí, a gente, ó, vou falar, eu em casa, né, ansioso pra voltar. E vou falar uma coisa, viu? Não faz sentido a Poti estar fora do ar, porque não vale a pena. A Poti é a melhor, a número um, a mais procurada, a mais acessada, a mais ouvida. E mesmo fora do ar, é a mais comentada, hein? A galera procura, procura porque é melhor. Valeu, Juninho. Estamos de volta com alegria no coração. Botando pra torar daquele jeito. Show da tarde. Espalha pra geral, amigão. Está de volta de alto astral, de bem com a vida, com você nessa tarde, lindona. E hoje é sexta-feira, pra melhorar ainda. Sextou, minha galera. Hoje é sexta-feira, um prazer imenso estar com você na Pontinha, mais um show da tarde. Pra você se ligar, pra você fazer a nossa programação no rádio, na internet. A Poti FM lidera a audiência. É a rádio da galera, a rádio do povo. A 100.5 FM é a sua companheira de todas as horas. Por isso, é com você que a gente tem esse compromisso. O nosso ouvinte, nosso internauta, a gente agradece a Deus e a todos vocês que nos dão essa audiência magnífica em Crateús, na região, boa parte do Ceará, do Brasil, mas eu tô falando na FM, na potência, porque nos streams da internet, para todo mundo, inclusive o nosso canal no YouTube bombando, né, gente? Coisa boa. Estamos vendo aqui, o número de inscritos aumentou consideravelmente, mais de 2.000 inscritos. Imaginou? Tudo que a Poti faz tem um impacto, né? É diferente, é diferente. O que a gente lança é diferente. Os programas da Poti são diferentes. Os nossos comunicadores são diferentes. São os comunicadores da galera, né? E a programação da Poti, Sonzão. Alô, João Jorge Cavalcante, nosso superintendente, nosso eterno deputado Antônio dos Santos, nosso diretor Marcelo Chaves, toda a nossa equipe. Estamos juntos com a galera. Mais uma tarde top! Hoje é 27 de setembro de 2024, espalha pra geral. No show da tarde você vai comandando essa festa linda. Aqui é Poti 100.5, tá bom? Vai no YouTube lá, pode ver a gente, tá bom? Perceber toda a nossa alegria, a nossa felicidade de estarmos ao seu lado também na net, com imagens, né, com sonzão ao vivaço. Que beleza! Inscreva-se, né? Inscreva-se, deixa o seu like, o seu joinha. E ativa o sininho de notificações para impulsionar ainda as transmissões da Poti, para que mais pessoas possam acompanhar a melhor de Crateús. Não tem essa, a melhor de Crateús, hein? É a rainha, a Poti é a rainha, né, do rádio. É a grife, é o padrão de fazer rádio. E na internet bombando. Vamos lá, primeiríssimo de hoje, quem é? Eita, chão de avião! Azul não, amanheceu. E a partir de agora, para você, vamos presentear a galera. Ó, preste bem atenção, sortear ingressos para o Empório Sertões. Amanhã, né, sabadão, 28 de setembro, noite da Relíquia, no Boteco Empório Sertões, com ela, Janaína Alves, Pé de Ouro e DJ Sony. As pulseiras vão ser retiradas na portaria do Empório no dia do evento, tá bom? Então você, são duas hoje, produção, né, Gabriel Bento? Duas, né? Primeiro ganhador e segundo ganhador, pronto. São duas cortesias para a noite da Relíquia do Boteco Empório dos Sertões, Janaína Alves, Pé de Ouro e DJ Sony. Amanhã, lá no Empório dos Sertões, noite da Relíquia, beleza? Você quer duas cortesias, então? Toma aí para você, a gente presenteia. Transmissão é Valdo Calixto, programação musical, direção geral Marcelo Chaves, superintendência João Jorge Cavalcante. Comigo tem Juninho, tem Gabriel Bento, tem Raíssa Barbosa, toda a nossa equipe. Tem Josimar também. Vamos começar com ela? Jamaína Alves, toca, gente! Relíquia 2! Chegou sem avisar, entrou sem bater, me fez acreditar que eu era tudo pra você. Levou as suas coisas lá pra casa. Quando vi, não era dono mais de nada, nem do meu coração. Nem se importou com o tamanho do estrago. Só esperou virar união estável pra me mandar a intimação. E me deixou na pindaíba, só bebendo pinga, ouvindo os modão que não alisa o coração. E a sentença mais sofrida, seu juiz é que ainda ama esse bandido. E me deixou na pindaíba, só bebendo pinga, ouvindo os ladrão que não alisa o coração. E a sentença mais sofrida, seu juiz é que dá ano esse bandido. Já disse o ditado, não deixe pra amanhã a cachaça que você pode tomar hoje. Show, e hoje me chame, vice. Chegou sem avisar, entrou sem bater, me fez acreditar que era tudo pra você. Levou as suas coisas lá pra casa. Quando vi, não era dono mais de nada, nem do meu coração. Nem se importou com o tamanho do estrago. Só esperou virar união estável pra me mandar a intimação. E me deixou na pindaíba, só bebendo pinga, ouvindo os modão que não alisa o coração. E a sentença mais sofrida, seu juiz é que ainda ama esse bandido. E me deixou na pindaíba, só bebendo pinga, ouvindo os ladão que não alisa o coração. E a sentença mais sofrida, seu juiz é que ainda ama esse bandido. Oh, pindaíba! A mulher tem pegada, Janaína Alves. Que beleza, tem duas cortesias, né, produção? Em Pó dos Sertões, amanhã, sabadão, noite da Relíquia. É com a Janaína Alves, Pé de Ouro DJ Sony. As pulseiras vão ser retiradas na portaria do Empório do, lá do Empório dos Sertões, no dia do evento, beleza? Que beleza, a gente começando bem essa tarde linda, sexta-feira maravilhosa, sexta-feira top com a Puti, porque é bom demais estar com você. Eu já tenho aquele duelo para você escolher a melhor saideira do nosso programa, tá bom? Já, já! Ontem à noite eu beijei alguém, o choro não caiu, só roupa que caiu, tá quase viu. Hoje mesmo olhei sua foto e nem arrepiei, até assustei. Cada foto minha que chega pra você, só mostra o que você pode ver. Você acha mesmo que eu só sei virar noite, virar copo? Mas você sabe que quem tá virando nada pra mim é você. Ninguém vai saber que eu te esqueci, mas haverá sinais. Tipo a minha boca por aí, tipo eu não te ligando mais. Sinais. Tipo a minha boca noite eu beijei alguém, o choro não caiu, só roupa que caiu, tá quase viu. Hoje mesmo eu olhei sua foto e nem arrepiei, até assustei. Cada foto minha que chega pra você, só mostra o que cê pode ver. Cê acha mesmo que eu só sei virar noite, virar copo? Mal cê sabe que quem tá virando nada pra mim é você. Ninguém vai saber que eu te esqueci, mas haverá sinais. Tipo a minha boca por aí, tipo eu não te ligando mais. Ninguém vai saber que eu te esqueci, mas haverá sinais. Tipo a minha boca por aí. Aqui no estúdio tem um debate rolando solto, debate de Flamengo, só se fala em Flamengo aqui no estúdio. Padre Walter já chegou, o Juninho tá aqui feliz da vida, viu, padre? Vou falar uma coisa. Não é que o menino desse tá feliz porque o Flamengo foi eliminado, padre? Me explica aí por quê que esse menino tá feliz. O Tite não vai ter dia das crianças no Flamengo, não, tá? Tá bom, padre. Legal, o padre é na brincadeira, sabe que é futebol assim mesmo, né, padre? É pra próxima agora. Mas o Flamengo tá em outra frente ainda, né? Tá lutando na Copa do Brasil. E tem o Corinthians do Juninho aí. E ainda há chances, ainda tem... Ah, é, rapaz. Se encontra... Ah, Juninho, agora você tá... Olha, padre, bota pra torar, viu? Eu vou falar uma coisa. Juninho, se o Flamengo eliminar o Corinthians, a gente vai brincar com ele, viu, padre? Sim, certeza. Ele tá muito amostradinho. Juninho, vai começar agora o nosso Qual é a Sua? O amigão Alexandre Rodrigues pergunta: qual é a sua? Qual é a sua? Chegando a primeiríssima de hoje, é sucesso. Eduardo Costa, A Carta. É a primeira. Essa carta meio aos prantos, ando meio pelos cantos, pois não encontrei coragem de encarar o teu olhar. Está fazendo algum tempo que uma coisa aqui por dentro despertou e é tão forte que eu não pude te contar. Você ler, eu vou estar bem longe. Não me julgue tão covarde, só não quis te ver chorar. O amigão Alexandre Rodrigues pergunta: qual é a sua? Qual é a sua? Duelando com Eduardo Costa, tem eles, Zezé de Camargo e Luciano. Como é? Já mudou até a cor do cabelo? Já mudou a cor dos seus cabelos, nem me fala dos seus sonhos, não me conta mais segredos, não divide mais seus medos, nem ao menos diz boa noite, nem me chama pra deitar. Tenho às vezes que pedir um beijo, controlar os meus desejos, esperar por um abraço pra curar o meu cansaço e um carinho no meu rosto. Nem sei quanto tempo faz. Vejo nosso amor se afastando e entre nós ficou morando essa saudade. Estou sentindo que aos poucos você vai me perder. O amigão Alexandre Rodrigues pergunta: qual é a sua? Qual é a sua? Duelo bom, hein, gente? Com a cara da sexta-feira, sextou, né? Sextou com S de muita saúde na sua vida. Show da tarde, tá na Ponte FM, tá bom demais, né? Alexandre, eu não sei qual é que eu voto. As duas estão bombando, vou ficar com a segunda então. Tá bom, minha amiga. Valeu. É, Diana Ferreira mandou até um toque pra nós. Quem tá sentindo falta da Poti, valeu. Tá, a Poti tá de volta. Tá bom, minha querida? Ela votou no Zezé de Camargo e Luciano. É, que beleza. A rainha do rádio, Poti, a princesa, a rainha, a grife, a top, a mais ouvida, a mais acessada, a melhor. Hein? Vou falar uma coisa, a vida não é a mesma sem a Poti. Certeza. A vida sem a Poti. A Poti é um patrimônio de Crateús. Você fala em rádio, em Crateús, vem na cabeça a primeira Poti. E comprovou que sem a Poti não é a mesma coisa, não. Hã? Não é a mesma coisa. E o Juninho, Barbudinho, tá feliz da vida, mas eu quero... Pai, você me lembrou uma coisa importante. Vai ter Flamengo e Corinthians. Ah! Vai tirar onda com ele aqui. Eu sou Vasco, mas eu vou brincar com ele que tá muito amostradinho. Oi, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Que bom, você voltou. Ô, Sebastião. Tá, sem você. É muito triste. Tá bom, minha amiga. Fique feliz, tá? Na sua rádio, tá bom, minha amiga? Na sua rádio. Obrigado, Alexandre. Manda um alô pro meu esposo Raimundo Pedro, na rua Santa Rita Frei Damião. Beijo de quem te ama demais, das dores, da rua Santa Rita Frei Damião. Um alô pra dona Antonina e dona Toninha, em Pastos Bons. Das dores, da rua Santa Rita Frei Damião. Volta na segunda opção, das dores, da rua Santa Rita do Frei Damião. Valeu, das dores. E aqui tem essa, né? A galera tem voz e vez. A gente atende vocês com o maior prazer. Ivonete Umburana, fica com Eduardo Costa, sua irmã Ivanilda em Corredores, pra Célia na Barra d'Água. Isso, e pra Maria aqui na Umburana. Todos vocês da Poti. Então ela votou, foi Eduardo Costa. Isso, Eduardo Costa. Oi, boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde. Fala, Evaldo. Eduardo Costa. Valeu, Evaldo. Um abraço pra você, alô, boa tarde. Fala, foi, garoto. Foi melhor, foi que a Poti tá no ar. Ontem eu fiquei muito triste que a Poti saiu. Ô, Márcio. Não escutei vocês. Certo. Pois tá tudo azul de bolinhas brancas. Tá, Márcio Lima, de Carnaúba, Quiterianópolis. Valeu, meu garoto. Obrigado, Márcio Lima, de Carnaúba, Quiterianópolis. É, mas ele tá morando em Piranga, né? São Paulo, se não me falha a memória. Oi, você, boa tarde. Boa tarde, amigo Alexandre. Boa tarde. Eu fiquei na primeira opção e quero Eduardo mandar um Costa. Estado no Noem, que é o 27 do programa. O Mico Briola lá na Cicabas também, que é o 27. E meu, muito obrigado aí, meu amigo. Obrigado você, Belão. Alô, boa tarde. Boa tarde, amigão. Boa tarde. Aqui é o Danei de Sucesso. Fala, Danei. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, amigo. Rapaz, graças a Deus que eles voltaram. Tamo graças junto. Graças a Deus. Tamo junto. Eu volto na primeira, tá bom? Tá certo. Deus abençoe vocês, essa equipe maravilhosa aí do estúdio, tá bom? Obrigado. Deus abençoe a Rádio Poti e todos vocês. Tá bom, Danei, sua rádio, a sua sintonia 100.5, obrigado. Alexandre, amigão, sem a Poti, nós não aguenta. É muito ruim, meu voto vai na número 2, Carmelita de Independência. Também senti isso, ô Carmelita, é muito ruim, não tem como. A Poti FM fica fora do ar, essa rádio já faz parte da vida da gente, não é verdade? Oi, boa tarde. Boa tarde, amigão. Boa tarde. Aqui é a Gracinha do Realejo. Oi, Gracinha. Eu voto na segunda opção, tá? Tá bom, tô amiga. Tô aqui só esperando, mas com a Maria de Vanir, o texto da misericórdia. Então, já vou repassar boa agora. Boa tarde. Tá bom, santa tarde, porque o Padre Walter vem aí. Vamos lá. É nós, Padre Walter. Vai, Juninho, aperta o play, meu filho. Agora. Agora, vamos lá, meu garoto. E enquanto isso, prepara a câmera aí do padre, viu? Eterno Pai, eu vos ofereço. A partir de agora, na Super Vale do Rio Poti, a hora da misericórdia. A hora da misericórdia. Alma e divindade. Olá, boa tarde a todos que nos ouvem pela Rádio Poti de Crateús, a hora da misericórdia.